Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o programa de 1150 e nós estamos no dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez, pedimos licença para vocês para entrar em seus lares com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também as Casas Espíritas, AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também ao Grupo Musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, que apoiam o programa Vivência Espírita. Hoje, nossa irmã Valéria Plaisante. Fala aí, Carlinho, como é que é o sobrenome? Valéria Plaisant. Valéria Plaisant. Mas lá está escrito Plaisante, assim, o nome dela. Por isso que eu leio só em português. É, olha só, depois a gente pergunta onde é que vem esse Plaisante aí dela. É, hoje ela está aqui, nós vamos falar sobre as mulheres, né? Que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Antecipadamente também já vou falando que hoje é aniversário da Marcela. Marcela, casa da Marcela. Então ela nasceu no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Ela está completando hoje, fazendo aniversário no dia de hoje, e deve estar comemorando lá no plano espiritual também, né? Um grande abraço para todos os trabalhadores da Casa da Marcela. E nós vamos, então, passando a palavra para o Rodrigo, depois para o Carlinho fazer a prece. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, para vocês aqui, direto do estúdio de Chico Xavier, de São José dos Campos. Já deixo um alô aqui para as rádios parceiras nossas que estão aí, a Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso do Sul, né, Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, né, os ouvintes que estão escutando a gente pela rádio online. Deixo aqui também um alô para os canais, né, vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, mas também pela Web Rádio Semente Amor, pelo canal da Web Rádio Semente Amor, pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pela Web TV Espaço Espírita. Hoje a gente está com a pergunta, né? Deixa aí, mandem perguntas pelo YouTube, a gente vai passando aqui para a Valéria. É uma grande alegria a gente ter a Valéria aqui hoje com a gente, porque a gente sempre se conhece pelas caravanas, né? Então, e também pela internet, né? No tempo lá do Covid, ela participou bastante lá na casa da Marcela. Então, acho que é um dia especial para ela estar aqui com a gente. E a gente, lembrando, né? Vocês estão vendo o QR Code aqui da Caravana de Luz, Vivência Espírita, que vai acontecer durante o Corpus Christi, né, esse ano, e as vagas já estão acabando, tá? Eu acho que tem menos de 9 vagas lá para quem quiser participar. Entre no QR Code aqui, tenha mais informação, tá lá todo o roteiro e um formulário para você se inscrever se tiver interesse em participar. Então corra, porque as vagas já estão acabando, tá? E é preço de custo, tá? Zero lucro para a gente aqui, tá? É só para fomentar mesmo, em especial aniversário de 22 anos do Vivência Espírita. A gente já comenta aqui as passagens, mas as participações. E a enquete, para quem quiser participar da enquete, é: você acha que a sociedade exige mais renúncia das mulheres do que dos homens? Então deixa a sua opinião se você acredita que a sociedade exige mais renúncia das mulheres do que dos homens. E aí depois, no final do programa, a gente comenta sobre essa enquete. Pode entrar no nosso WhatsApp, que é o zap.vivenciaespirita.org, está aqui. Então é só clicar aí, entrar, está no link aqui da descrição. E participar do sorteio, que a gente vai sortear uma pizza, né, Jorge? A pizza... Opa, vamos lá. A pizza lá do Pai Jeremias e Vó Catarina, que será dia 14, sábado que vem. Nós teremos a pizza lá. E a pizza, quem for sorteado, a gente pede para ligar aqui e falar que quer participar do sorteio da pizza, tá bom, pessoal? E geralmente quem vai participar é o pessoal daqui mesmo, daqui de São José, porque não está dando para mandar pizza pelo correio ainda, né? Não. Então, liga aí, fala que vocês querem participar. Nós vamos fazer o seguinte, até o meio do programa a gente sorteia a pizza, depois a gente sorteia outro brinde para todo mundo. Tá bom. Certo? Já que nós já falamos da pizza agora, então a gente, até no meio do programa, a gente sorteia a pizza e depois que a gente sortear a pizza, a gente sorteia um livro novamente. Então, né? Então ligue para o nosso próximo. Quer falar, Ruiz? Só falando que a pizza vai ter que pegar lá no Santo Inês 2. Isso. A pizza 14, fica lá, local da retirada. Rua Diocleciano Borges de Oliveira, 136, Jardim Santa Inês. Retirar com o Silvio. O Silvio já falou para mim 10 vezes que é com ele. E agora eu tô falando, ele tá lá apontando que é com ele. Tá lá. Entendeu? Eu não sei se ele acha que por causa da idade eu já tô querendo ter, não tô esquecendo das coisas. Ou é ele que é ansioso demais, né? Porque ele falou para mim 10 vezes, fala que é para retirar comigo. Pessoal, é para retirar com o Silvio lá, tá? Esse ingressinho vai estar lá com o Silvio, ele vai estar com ele na mão, esperando vocês, e entrega para vocês. Vocês dão o nome e ele entrega a pizza. E se alguém ficar com dúvida, tá? É para retirar com o Silvio. Para retirar com o Silvio, exatamente. E qualquer dúvida sobre a pizza, fala com o Silvio, que ele vai estar lá o dia inteiro ajudando também. Né? É isso aí. E vocês vão poder bater um papo com o Silvio também. Também tá? Conversar com o Silvio. Aí vocês vão ver o que é bom. O papo dele é bom. Vocês vão ver o que é bom conversar com o Silvio. A sua da radiovivência começa com Psilone, né? Exatamente. É. E vamos pôr o Tião para trabalhar. O Tião tá lá, tá lá fora. O Tião que hospedou a Valéria junto com a Antônia, essa né? Essa semana ela teve aí. Ela vai contar um pouco da experiência dela. E vamos pôr o Tião para trabalhar. Então ligue no telefone 12-3921-3009. Senão o Tião fica triste lá porque ninguém liga pra gente aqui. Então liga aí, 12-3921-3009. E deixa aquele like também pra gente que nos ajuda. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Silvio, com Y. Bom dia, Sebastião Garoto. Bom dia, Valéria. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, família vivenciana. Como sempre, dia das mulheres aqui, a gente já começou a fazer baguncinha, graças a Deus, né? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 50, verdade. Verdade é a grande amiga de todo homem de bem. Quem a usa em sua vida jamais torna-se um refém. Na verdade, é a verdade que nos leva mais além. Família Vivenciana, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um domingo abençoado. Hoje em especial, o Dia das Mulheres. Que nessa manhã abençoada nós rogamos que nossa Mãe Maria de Nazaré nos envolva com seu manto de luz, trazendo no Senhor esse presente maravilhoso. A Valéria Plezan está conosco esta semana para vir conhecer São José dos Campos, a família Vivência Espírita, que, como disse o Rodrigo, ele tenta há vários anos reunir o pessoal trabalhador do Vivência e não conseguiu. A Valéria conseguiu numa semana, né, Rodrigo? Então, um presente que a Valéria nos concedeu. Que possamos assim, Senhor Jesus, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer ao Pai pelo dom da vida, por esse corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade, neste domingo, entendermos um pouco mais do significado do valor da mulher na sociedade, hoje, mais responsável pelas coisas que faz, e antigamente as mulheres eram aliciadas das suas liberdades, e hoje tem liberdade plena, ainda com certos preconceitos, mas a maioria da sociedade já deixa a mulher à vontade para ser o que ela representa nessa jornada abençoada. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos. Abençoa, Pai, todas as pessoas que vivem nesse universo imenso de nosso Deus, das muitas moradas dos países em conflito, Senhor, que possam receber nessa manhã abençoada esse bálsamo necessário para que se despertem para o verdadeiro propósito da caminhada em evolução espiritual, para tornarmos-nos a cada dia um pouco melhores do que fomos ontem, Senhor. É o propósito de nossa vida servir ao próximo como gostaríamos de ser servidos. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a renúncia na vida das mulheres. E nós estamos aqui com a professora Valéria Prisanto, do posto de atendimento Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro. É professora de inglês e veio conhecer a nossa grande São José dos Campos. Bom dia, Valéria. Bom dia, seu Rui. Bom dia a todos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos. Bom dia, família vivenciana. É uma alegria muito grande. Parece assim que criança, quando está esperando aquele presente no Natal. Então, eu estou assim, parece que eu estou assim, será que eu estou sonhando? Será que é de verdade? Apertei para todo mundo, assim, para saber se realmente eu estava aqui. Fui muito bem recebida. Quero agradecer, eu vou ficar várias encarnações agradecendo a Antônia e Sebastião Varuto pela hospitalidade, pelo Bernardo também. É, foi muito carinho, está sendo assim, muito bom estar aqui. Mas, Valéria, você é ouvinte há muito tempo do programa Vida Espírita. É, antigamente eu chegava primeiro, né? Eu era a primeira a chegar e o Jorge tem aquela mania de falar que ah, a Valéria é uma amiga nossa de outras encarnações. Eu acho que sim, porque é uma alegria tão grande quando a gente se encontrou, né? Então, assim, eu fiquei a viagem toda pensando, fiquei aguardando 3 horas e feliz da vida, nada me incomodou. E fizeram um roteiro, Antônia Varuto fez um roteiro para mim, que nossa! E também, né, quero agradecer a todas as casas que eu passei, porque estar online já é muito bom. Agora, eu cheguei na casa da Marcela e algumas pessoas que eu não conheço me abraçaram e falaram: olha que legal você estar aqui com a gente. Então é muito bom. Naquela casa, quando nós entramos lá, e todas, né? Porque, como eu falo na caravana, cada casa tem uma vibração diferente, né? Tem uma história e não tem melhor nem pior, porque é diferente, é muito bom. E estive também com o nosso querido amigo Carlinhos, que também foi muito bom. É, e a gente até fez até uma reunião para criar o roteiro de visita da Valéria, né? Então, porque, na verdade, né, quando seu Rui, né, que eu, corajoso de me trazer aqui, né, eu sempre falei, eles falavam, ah, vem ao programa, mas eu vou falar o quê? Eu sou tão pequena para poder ir até aí. E aí não teve jeito, né? Porque nas mulheres, então, aí não pude dizer não. No Dia das Mulheres, né? E aí eu vinha no sábado. Aí do sábado eu falei com a Antônia, eu queria ficar na sexta, porque na sexta dá para eu visitar algumas casas. Aí ela, não, pode ficar na minha casa. Aí depois, conversando, acho que depois dessa reunião, você não quer vir aqui na terça? Chegar na terça? E cada vez que ela falava comigo, o roteiro estava maior. Inclusive ontem já aumentou. Hoje nós temos ainda uma outra atividade. Quem entrou aqui também, Jorge, foi o Edson Barbosa, né? O nosso irmão Edson, mandando um abraço aqui no grupo da rádio, agradecendo a sua participação que teve lá ontem também, né? Então aproveita o momento para agradecer ao Jorge Reis pela participação em nosso humilde trabalho de curas e cirurgias espirituais lá no Recanto de Luz de Mancheila, né? Em Ribeirão Pires. Sem palavras, somente gratidão. Deus te abençoe e fraternal abraço. Quem quiser conhecer, né? Sábado sim, sábado não. Então hoje, esse foi o sábado sim, próximo é o não. Mas é lá na rua Áustria. Cheguei lá ontem, tava chovendo, né? Áustria 57. Achei que até ia poucas pessoas, daqui a pouco lotou aquele lá. E eu que agradeço, Edson, por favor, eu que agradeço de poder ter esse privilégio de acompanhar o seu trabalho fazendo a harmonização, né? A Valéria falou que ia lá conhecer, né? Ele perguntou, por que que a Valéria não veio? Eu falei, porque fizeram a programação lá e excluíram o irmão Sheila. Deixaram você de fora, Edson. Então você já viu quem fez a programação, né, Edson? Foi eu. Deixaram você de fora, levaram lá no Paulo de Tarso. Brincadeira, velho. Estava programado algumas coisas, então ela não tinha o dia todo, porque para ir para aí tem que ter o dia todo livre, né? Dava até para ela ter ido com a gente, porque tinha vaga no carro. Né? Eu estava preocupado só se ela tivesse que ir com o Silvio. Porque chegava lá, ela não tinha nem palavra mais, né? Porque tanto que o Silvio ia falar. Vai conversando? É. Mas aí ela ia com a gente, né? No carro. Silvio, mas aí ela tinha outras programações, por isso que não deu certo, mas da próxima vez dá. Né? Tá. Valéria, levanta um pouquinho para mostrar essa camisa do Pá e Bem. Aqui foi nossa amiga Jurema que mandou fazer, mas é posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes. Nós temos outras casas de Bezerra de Menezes, mas essa, a nossa, fica em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, próximo de Madureira, que aí o pessoal já sabe onde é. E eu falo que Bezerra de Menezes, ele é o elo de ligação do trabalho de Jesus, né? Ele é que é o responsável por tudo isso, né? Porque nós estamos aqui, onde tem o Evangelho, lá ele está. E hoje nós vamos falar dele também, porque as mulheres, né? Depois que a gente falar sobre o tema, sobre a pergunta do Rodrigo, nós vamos ligá-lo. Mas o Pai Bem, ele faz transmissão online também, sim, né? Sim, como faz. Qual que é o endereço? Então, o Pai Bem, nós temos, depois da pandemia, alguns horários mudaram, mas a nossa reunião de segunda-feira às 14h30 continua presencialmente, não tem transmissão, é só presencial, é o horário que a casa está mais cheia. Às quartas-feiras nós temos a reunião virtual às 16 horas, inclusive lá na casa da Marcela, muitas pessoas dizendo que fazem parte, que escutam lá, assistem, e às vezes não assiste na mesma hora, mas assiste depois. E o objetivo da quarta-feira, do virtual, foi na antiga direção, a gente conversou e eu tive a ideia, né, depois de um sonho que eu tive, coloquei no papel, para mostrar o triângulo, os personagens do triângulo, os espíritas que por lá passaram, porque quando a gente sai em caravana, muita gente nos ajuda, muita gente doa, né? A gente faz uma série de arrecadações para levar, e as pessoas não sabiam, então ninguém sabia quem era Antuza. Eu vi aqui a Alessandra, acho que tá online no YouTube, a Alessandra foi a primeira a falar de Antuza para nós. Então eu lembro que foi assim, nossa, mas eu não sabia que tinha. Então o Pai Bem Virtual, a maioria dos palestrantes são de outras cidades, né, para poder justamente mostrar o espiritismo não só no Triângulo, no Brasil, e também fora dele, porque nós temos palestrantes de Portugal e de outros lugares também. E aos sábados. Então, na quinta-feira, nós temos o trabalho de mediunidade presencialmente, o trabalho de maca voltou, e nós temos maca é sábado, aos sábados, às 4 horas, às 16 horas, e às quintas-feiras, um pouco antes das 19, 19 fecha o portão, e quem está... Quem está escalado para a maca tem que chegar um pouco antes, fica no salão, fazendo suas orações, lendo, e para poder se preparar e ir para o passe de maca, da maca. E nós temos aos sábados nossa reunião às 18 horas. Então nós temos reuniões presenciais às segundas-feiras e aos sábados, e quarta-feira virtual. Agora, o nosso tratamento à distância, ele acontece sempre nos dias de reuniões, que pode ser na segunda, pode ser na quarta, na quinta-feira e no sábado. Mas nós não temos um horário. Ah, tem que ser aquele horário, às 16 horas. Não, porque às vezes a pessoa está trabalhando naquele horário. Eu, por exemplo, durmo em horários totalmente fora das pessoas normais. Então, assim, é no horário que você vai deitar. A gente pede para fazer uma leitura edificante, para fazer aquela conexão, né, com Jesus, com os trabalhadores, com os trabalhadores da equipe do Dr. Bezerra. E o Pai Bem, ele é uma casa, foi fundado, sempre teve... muita cura, muitos depoimentos. Só que agora a gente percebe e a gente pergunta, né? A gente acompanha aquele paciente, aquela pessoa que chega lá. E aí a gente fica... Antigamente não tinha... Era um outro momento, a gente não sabia. Melhorou, não melhorou. Mas a Zenit, que já esteve aqui, ela começou a acompanhar esses enfermos, essas pessoas que chegam lá, porque, como diz o nosso presidente Eduardo, enfermos somos todos nós, né? Todos nós. Eu, então, sou uma eterna paciente do Dr. Bezerra. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, com certeza. Então, assim, então, o trabalho é muito bom, é muito legal. E a evangelização, que a gente coordena, ela é uma evangelização, inclusive, eu creio que muita gente está aqui ouvindo, nos ouvindo, mandaram vários depoimentos para mim durante esse período que eu estou aqui. É uma evangelização que foi criado também, um projeto pela Zenit. Nosso mentor é Eurípides Barçanunfo, então é um mentor assim, muito especial, não é, Rodrigo? E a gente faz aquela pedagogia, né, diferenciada, que eu gosto demais, que eu trabalho na escola, de fazendo, mostrar, levando as crianças e as assistidas também, as mães, para fora da casa. Então, assim, nada de muito arrumadinho e todo mundo... Não. No chão mesmo, do lado de fora, fazendo pintura na parede e coisas desse tipo. E é assim. E a gente tem ido, tem feito bastante coisa muito legal. E a gente tem um resultado. Então, eu vou falar de algumas mulheres, nós vamos falar sobre o título do programa, por que esse título, o que está linkado com essas mulheres, com algumas mulheres. E o resultado disso tudo que a gente consegue lá no Pai Bem. Porque a gente tem ensinado, né? Tem aprendido muito, porque a gente aprende. Nós estamos lá porque nós precisamos aprender. Então, é por isso que nós estamos lá. Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É uma troca, porque às vezes sai totalmente fora do planejamento e a gente gosta disso, porque dali a gente lança uma semente, mas vem tanta coisa boa que a gente fala, meu Deus, mas isso saiu daqui, dessa sala? E antigamente eu falava, não, porque nossa casa é uma casa pequena, né? Porque a gente vê em outras casas, aí alguém me corrigiu. Pequena, não. Não, mas não é no sentido de... É muito grande na parte espiritual. Mas em torno de outras casas, por exemplo, da AME lá que nós fomos, é pequena, mas ainda tem mais casas ainda muito boas. E a gente está muito feliz de estar lá podendo ajudar, auxiliar e ser ajudado sempre. A gente não sabe nada, mas a gente troca e a gente aprende muito todos os dias. Tudo bem? E após essa introdução, né, vamos entrar no assunto, né, gente? Valéria, então, exatamente, a gente falou no título do programa, hoje é o Dia das Mulheres, assim. Mas por que você pensou nesse tema? Renúncia das mulheres. As mulheres renunciam tanto assim? Na verdade, né, foi a espiritualidade que colocou lá o tema no nosso amigo lá que colaborou e nos ajudou. Depois que a gente falou sobre o que a gente queria falar, chegamos a uma conclusão que seria. Por quê? Porque eu até coloquei umas colinhas aqui, né? Porque vai que deu uma hipoglicemia, foge tudo do assunto. Mas renúncia, né? Qual é o tema que você falou aí, Jorge? Renúncia das mulheres. Então, primeiro a gente tem que entender que renúncia é essa, o que é a renúncia. Eu botei aqui. Significa abrir mão voluntariamente de desejos, vontades, hábitos ou prazeres imediatos em favor de algo maior. Então, é quando você... você abdica de algumas coisas. Não é assim, não deu certo e tal. Não, eu estou aqui agora, eu estou trabalhando bastante porque eu decidi isso. Então, eu vou renunciar a algumas coisas, vou deixar de fazer em prol de algo. E essas mulheres que a gente vai falar fizeram isso. Então, a maioria são solteiras ou, por exemplo, Dona Maria Cantora, ela foi casada, mas durante muito pouco tempo, teve um filho, mas o filho desencarnou também. Então, ela se dedicou ao espiritismo. Mas não é uma coisa assim, eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer. Não, é dedicação integral. Inclusive, essa palavra dedicação tem outras religiões, até que tem um dia da dedicação, né? Eu gosto disso. Então, assim, é dedicar. Dedicar é você se entregar por amor, é você fazer com o coração, não porque você tem que ir lá bater cartão. Então, ou então escolher um dia da semana, né? Você já pensou? Se Jesus, se Bezerra só nos atendesse naquele dia? Não, eu vou lá só quarta-feira, tá bom. Aí depois a gente ora, ele fala assim, não, mas hoje não é quarta-feira, eu não posso te atender. Ainda bem que ele nos compreende. Então, assim, então é dedicação integral que elas tiveram, essas mulheres que a gente vai falar um pouco de cada uma, porque se falar tudo, a gente fica aqui até 4 horas da manhã. Nós não vamos falar biografia, mas vamos falar sobre coisas que elas fizeram muito interessantes e que a gente está fazendo hoje. Valéria, então seria assim, o tema seria a dedicação de algumas mulheres, né? Sim. Porque homem também abre mão de um monte de coisa para fazer, né? Sim. E nós conhecemos no nosso meio pessoas que... Nós conhecemos dois amigos, que são o Tadeu, lá de Araxá, e o Emanuel de Conquista, que tem essa dedicação integral. Juninho também. É, dedicação integral Vasselli, também. Vasselli, né? Ele teve tudo isso. Solteiros. Né? Esses outros dois, a gente só conhece eles mexendo na doutrina espírita. Só a dedicação total para eles, parece que eles vivem a doutrina espírita. Por isso que eu faço questão de ser amigo deles. Eu também. Porque com certeza eles não vão dar uma mão para a gente falar com chegar lá. Tirar a gente do umbral, isso. Alguma coisa assim. Você grita pelo nome deles, eles vão lá, dar uma mão na gente e tira a gente de lá. Porque eles só vivem isso. e vive uma coisa linda, né? Não é, né? É, você vive uma coisa... É de verdade. É autêntica mesmo, não é? Mas... Não tem nada de artificial, não tem nada de... Como é que se diz assim? De você ver que a pessoa está querendo aparecer. Não, eles são aquelas pessoas, né? Eles são aquelas pessoas mesmo. E se quiser saber, conhecer um pouquinho deles, já tiveram aqui com a gente. Já. O Juninho teve aqui também, você escreve o Juninho aí aqui no YouTube. Uhum. E o programa Mil... Né? A gente está no programa 1150, né? Uhum. O episódio 1000, a gente teve alegria, né? Com a ajuda também, uhum, da Valéria, né? Uhum. Foi um desafio, né? Conseguir, uhum, trazer o Tadeu aqui, né? E junto o Emanuel ainda. E o Mané. Né? Uhum. O Mané também ajudou a gente a trazer, uhum, o Tadeu. Já lá na Pai Bem, o Tadeu pediu para ir, né? É o contrário. Você, né? Vê como é que são as coisas? É o contrário. É. Aqui a gente tem que implorar pra ele. Brincadeira. Ele disse, mas fala pra ele, Valéria, quando eu encontrar com ele, olha, nós vamos todos do Vivência Espírita começar a beijar a mão dele, aí ele vem. Eu beijo. Nossa Senhora. Eu beijo. Tá vendo? Fica bravo. Olha o segredo. Então, mas não desmerecendo, porque eu sou um fã de carteirinha deles, né? Do Eurípio Arsanufo, de toda a história que eles respiram, que eles vivem, que eles mantêm, né? Mas antes de Mané, veio Maria Cantora, né? Sim. Se não fosse Maria da Cruz. Maria Cantora, conta pra gente um pouco delas, porque são porque as mulheres, eu vejo assim, muitas vezes são anônimas. Sim. E muita gente não conhece e, sim, faz uma renúncia muito maior que os homens. Sim. Né? Porque ela, além de manter a família, ainda mantém as obras e faz muito mais. Né? Então, nesse Dia das Mulheres, né, vamos homenageá-las, né, e conta pra gente um pouco da história delas. Então, eu quero só complementar o que o Jorge falou, porque nós vamos falar... Ele falou, porque tem muitos homens. Sim, mas nós vamos falar das mulheres, porque hoje é o Dia das Mulheres. Mas, Nossa Senhora, como tem pessoas, né, como tem espíritas... Porque eu falo sempre que eu gosto de falar das coisas boas. Não, vamos falar do positivo, porque isso empurra a gente para frente. Tá vendo só? Olha só, se elas fizeram lá... Hoje nós, com tanto recurso, com tanta coisa, com essas tecnologias todas, muitas plataformas, a gente pode fazer muito mais. Mas nós já estamos fazendo. Olha só, nós estamos aqui, ó. Imagina. Então eu queria começar falando... outra coisa também, antes de começar... eu estou aqui, vou falar das Marias, mas eu pedi permissão lá para os professores. Olha, eu vou falar, hein? E eles ainda contribuíram com algumas coisas, porque eu sou aquela chata, né? Sou pior do que o Rodrigo. Eu ligo, eu falo, os horários todinho de que cada um pode... Olha, eu sei o horário, não conto para ninguém, mas eu tenho lá umas senhas que eu uso bastante. Eu sei quando é que é o horário do almoço, que horas que termina o almoço, eu sei a hora que a pessoa vai atender direitinho. Então, é muito bom. E quando eu erro, eu ligo depois. Porque é importante essa troca, né? A gente não pode chegar aqui, quem sou eu para falar de Maria Cantora? Mas a gente aprende. Mas ele fala assim, chama a Valéria. Chama a Valéria e chama o Tiago. E eu me aproveito dessa também. Sua relação, viu? Eu me aproveito mesmo. Eu pego e falo, preciso falar com tal pessoa lá. Quero falar com o Humberto lá, que é o sobrinho do tio Sônia Mariano. Deixa eu mandar mensagem para a Valéria, que ela vai me mandar o contato. Sim. É isso aí. Mas então, porque outras pessoas também fazem a mesma coisa comigo, né? Eu também perturbo. Então, mas aí a gente tem aqui a Maria da Cruz. A Maria da Cruz é aquela que chegou a Sacramento só com o título. Lá um carinho enorme por ela e eu também, coisa daquelas coisas que a gente não sabe, não tem explicação. Ela veio para trabalhar na casa, como doméstica, na casa do irmão mais velho, o Eurípides era o terceiro, né? Eu não sei, não gravo muito nos nomes, mas a Maria da Cruz, ela veio para ser empregada na casa do segundo irmão, então o irmão mais velho que Eurípides. Então ela ficou na casa dele. E daí para a casa dele, ela foi para a casa da Dona Meca. Na casa da Dona Meca, ela foi junto quando a Dona Meca mudou-se para a casa de uma das filhas, ela foi junto. E ela, Rodrigo, foi parceira, né, foi trabalhadora de uma grande conhecida sua, que foi nossa, que foi Corina Novellino. Então, diretora do Colégio Allan Kardec, né? Olha, é tanta coisa da Maria da Cruz que a gente aprende, né? Eu quero agradecer imensamente o Juninho Martins, que está lá na chácara também, e ele é um dos que sabem da Maria da Cruz bastante. Ele fez uma palestra para nós e falando da biografia da Maria da Cruz, porque tem muito pouca coisa dessas pessoas, né? Nós temos bastante coisa da Maria Cantora, porque o Mané escreve, tem escrito bastante, tem recebido muita coisa, mas outras não. E a Maria da Cruz tem pouca coisa. Mas a Corina, ela fez a biografia. Corina escrevia no Jornal de Sacramento, e o último trabalho da Corina foi justamente a biografia da Maria da Cruz. Corina Novellino é a maior biógrafa de Eurípides Pazanuf. Sim. Né? Então, o livro mesmo, que é muito famoso, A Grande Espera. O Homem à Missão também. É, O Homem à Missão, A Grande Espera, é da Corina Novellino. Né? E a Corina, ela é a responsável pelo colégio, né? Pelo colégio, o colégio Eurípides Barçanufo, que tem na cidade, foi ela que fundou. Para crianças, né? Isso. E também o colégio que a nossa caravana, por exemplo, ali no segundo andar do Colégio Allan Kardec, ali era onde tinha o lar dela, das meninas, o lar Eurípides Barçanufo, e ela cuidava, né, de algumas meninas que a Maria da Cruz também ajudava. Então, o trabalho da Maria da Cruz com a Corina foi muito, muito... foi uma experiência para ela muito grande. E uma coisa também muito interessante. A Corina foi aluna de Eurípides. E a Maria da Cruz vivenciou com a família de Eurípides. Então, é uma coisa bem interessante. A Corina, ela estudou, eu penso que ainda em criança, porque quando Eurípides morreu, ela tinha 6 anos. Mas a bagagem toda foi depois, foi por cartas, por mensagens e pela vivência com a família, né? Com a família e com a Maria da Cruz. Porque a Maria da Cruz, não, conheceu o Eurípides e vivenciou o tempo todo com ele. Então, a Corina é muito importante para todos nós também, porque foi a Corina que começou a evangelização, né? A evangelização de Corina. Ah, e outra coisa, naquela época, hoje no Rio de Janeiro nós temos muita dificuldade de manter uma mocidade, mas naquela época e até hoje a mocidade de conquista é muito grande. Tem muitas pessoas. Aí eles falam que tem pouca, mas não tem pouca, não. Nossa, não tem pouca, não. É muito lindo, né? Quando a gente chega lá... E ela foi a professora, né? A responsável pela mocidade, junto com a Maria da Cruz. E olha só que interessante, né? A troca. E aí a gente vai falar como é que a gente está... Por isso que eu falo que a gente está trabalhando direitinho. Por quê? A Corina era professora, então as meninas da Corina ensinavam, isso falado lá pela Cleusa, que está lá na chácara até hoje. A Cleusa foi uma das meninas da Corina Novellino. Então, ela ensinava, a Maria da Cruz não sabia ler e nem escrever. E aí a Corina falou lá para as meninas que era para elas ensinarem, porque a Maria da Cruz era quem ensinava os trabalhos domésticos, ensinava a cozinhar, tudo de casa a Maria da Cruz ensinava. E a Corina a parte pedagógica. E aí as meninas foram que ensinaram a Maria da Cruz. E a Cleusa conta, contado pelo Juninho, que a Maria da Cruz uma vez botou... mas as meninas não tinham tempo, ficavam lá, esqueciam. E aí elas botaram uma cadeira, a Maria da Cruz botou uma cadeira ali naquela escada que vai para o segundo andar. Então, as meninas tinham que passar por ali, aí ela ficava no meio do caminho, então impedia que elas passassem, aí elas tinham que ensiná-la. Então, foi assim que a Maria da Cruz aprendeu. E aí, o que ela fez com esse ensinamento? Foi para fazer as coisas na rua ou buscar um emprego melhor? Não. ela foi ler as obras de Kardec primeiro e depois todas as obras do Chico. E aí ela lia tudo. E os, então, é engraçado que tem o nome do pai dela completo e o nome dela e o nome da mãe completo. Mas o dela é só Maria da Cruz. No registro lá que eles acharam. Depois acharam lá um salvo-conduto com, emitido numa outra data diferenciada, mas escrito somente Maria da Cruz. E aí ela vai... E aí o Chico, né, torna-se muito amigo dela e aí bota... O Chico falava... Isso tudo são coisas que eles contam, que a Maria da Cruz foi uma irmã dele em outra encarnação. E aí ele batizou, ele deu uma certidão a Maria da Cruz como Xavier. Então passou a ser chamada de Maria da Cruz Xavier. E então, né, isso é uma honra, né, uma pessoa, é um espírito que eu, não, eu só conheci Maria da Cruz depois que eu virei caravaneira. Eu não sabia quem era. E aí eu, que como eu participei de um estudo que as pessoas falavam, que só, ah, não, a gente conhece Chico e Eurípides. Mas Eurípides muito pouco. Nós temos um centro, né, lá no Rio de Janeiro, uma casa espírita antiga do seu Altivo, que também já está desencarnado, que é muito amigo do Mané. Eu penso que ele que começou com as caravanas no Rio de Janeiro e levando, se bem que a Rádio Rio de Janeiro também tinha caravana já, mas eles iam de carro, o pessoal lá do Paebem também ia de carro, mas o seu Altivo começou a estudar Eurípides. E ele também ficava muitas vezes hospedado na casa do Mané. Então, trouxe para o Rio de Janeiro muita coisa, quer dizer, iniciou os estudos que hoje a gente tem mais facilidade, a internet, os amigos, os livros que tem agora, as mensagens que chegam nas reuniões mediúnicas, né? E também a casa, né, que não tem muito tempo, mas eu lembro da construção que eu acompanhei, a Casa Espírita que é de Maria da Cruz, que tem lá em Sacramento. Nossa, que coisa linda! É muito bonita, nova. E meninos que foram da... Eu chamo de meninos, eles ficam bravos comigo. Mas são os meninos que foram da mocidade, que trabalharam em conquista. E uma outra coisa, o trabalho dessas mulheres foi tão edificante que quase todo mundo, né, a maioria deles tem um cargo em algum lugar, estudam, fazem palestra para nós. E então, que evangelização foi essa que essas pessoas fizeram com tanto carinho? A Maria da Cruz, por exemplo, ela pegava o pessoal da mocidade para organizar as casas, aquelas que é porque lá eles têm, né, os lares, o que a gente chamava de asilo, começou por quê? Começaram porque tinham casinhas de pessoas, então aquelas casinhas dos mais antigos e tal, a Maria da Cruz pegava os jovens para reformar as casas, para consertar. E uma coisa muito interessante, que pouca gente sabe, que eu aprendi também com esses amigos que são muito generosos comigo, a Maria da Cruz, ela deixava uma sacola. Então, ela pegava, durante a semana, ela pegava uma sacola, né, uma bolsa, e deixava na casa de alguns, de algumas pessoas. Campanha de quilo, assim? Então, foi ela que iniciou o que a gente faz hoje, muito bem. Então, ela pegava a bolsa, ela pegava a bolsa e deixava na casa das pessoas. Ó, vou deixar uma na casa do Carlinho, na casa do Rodrigo, na casa do Jornal, né? Deixava o menor. Na casa do seu Rui. E aí, no final de semana, ela pegava aquilo e eram os primeiros donativos que ela levava para aquelas famílias assistidas. Uma outra coisa também que ela fazia muito bem, que a gente faz pouco, ela dava passe à noite. Ela ia porque Eurípides, esse povo todo, né? O Mané também e Tadeu também, eles são fora, né, da casinha, como a gente fala. Se tem alguém precisando, eles não querem saber se é longe, se é perto, eles vão lá. Valéria, esse negócio de passe, o que que acontece? A gente pode dar passe em qualquer lugar, não tem, sim, esse negócio. O pessoal fica criando ritual, fica criando coisa bitolada. Se você estiver no meio da rua e quiser dar o passe na pessoa, você dá o passe na pessoa. Você que tem que tem que estar preparado. Entendeu? Então, passe é passe. É uma transfusão de energia. É você colocar, projetar coisas boas nas pessoas. Então não importa o lugar. É claro, se você está no meio da rua, num calçadão da vida, o pessoal vai pensar que você está louco lá dando passe em alguém. Mas procura um recinto, um Sim. lugar mais fechado, alguma coisa, e aplica o passe se a pessoa estiver precisando. Às vezes você também tem uma pessoa passando mal lá. Você não precisa nem se aproximar de longe, você dá um passe nela. Então, essas pessoas, elas não têm vergonha de dar passe. Isso. É isso que a gente tem que ter, não ter vergonha de dar passe. A pessoa pediu passe, a gente tem que dar, seja onde a gente estiver. Ah, não, só posso dar passe no centro espírita. Não existe não. isso, né? Você pode dar passe onde você quiser. Não tem esse negócio de falar, não, tem que ser... Aí a gente vai criando um monte de igrejismo, sabe? Sim. Vai criando isso. Não, só posso fazer dentro da igreja. Só posso fazer... Não é. É igual médio. Médio é médio 24 horas por dia. Você não é médio só dentro do centro espírita. Porque está cheio de gente que é trabalhador espírita, vai lá e dá um passe uma vez por semana, vai lá e acha que é trabalhador espírita. E não se participa de mais nada. Então, isso que está certo. Isso. Né? O que eu queria falar para você agora, assim, quando a gente fala de conquista, por exemplo, conquista é... Porque a gente fala de Uberaba, Uberaba é a capital da psicografia, né? Segundo o Girão lá, o Jorge, que fez a proposta. Só aproveitar que você está falando sobre isso, tá já respondendo a pergunta do Cristo Ye aqui, que manda bom dia. Qual a região era Maria da Cruz e Corina Novelino? Né? É, você já está respondendo. É, Sacramento, conquista, né? É. Sacramento, conquista aquela região. É, olha só, quando a gente fala de Uberaba, a gente vai lá, é a capital da psicografia, é turismo espírita que a gente faz em Uberaba, tudo bem. Só que Uberaba é uma cidade gigante já, cidade onde tem tudo. Ela não respira espiritismo, digamos assim. Agora, quando você vai para Sacramento, também vai aumentando. Mas quando você chega em Conquista, parece que Conquista é envolvida pelo espiritismo. Parece que toda cidade está envolvida pelo espiritismo. Porque Sim. várias coisas dentro de Conquista é feito pelo pessoal pela doutrina espírita. Talvez, assim, proporcionalmente falando, seja o lugar onde tem mais jovens participando do espiritismo. Sim. Proporcionalmente, é claro, né? Então, a participação é muito ativa do espiritismo em Conquista, graças muito ao Emmanuel, né? Que faz essa exaltação, digamos assim, a todos esses trabalhadores passados, que passaram, né? Essas trabalhadoras, essas mulheres. Eu só ouvi falar de Maria da Cruz agora, viu, Valéria? Nem conhecia, sinceramente. Eu não sabia. Então, se você vê, é graças ao trabalho do Emmanuel Sim. que ele resgata tudo isso para mostrar para as pessoas a importância desses que ficaram para trás. Então, alguns centros espíritas que você falou lá na palestra, eu nem tinha ideia que tinha. Por quê? Porque eles vão buscar isso aí e mostram a importância que essas pessoas tiveram para a base de tudo. Como nós falamos assim, todas essas pessoas dessa região do Triângulo Mineiro foram responsáveis para preparar o solo para Chico Xavier chegar. Isso. Né? Sem essas pessoas, não tinha Chico Xavier em Uberaba, pode ter certeza disso. Né? Foram esses, desde antes de Eurípides Barzanufo, o senhor Mariano, Eurípides Barzanufo, todos os trabalhadores da Fazenda Santa Maria. Eu também fiquei, para mim foi novidade você falar que naquela região, naquela época de 1900, do século XVIII para o século XIX, tinha 1.200 médios. 1.280, eles me corrigem quando eu falo, eu falava mais de mil e pouco, não, 1.280, vocês vão ver lá, tem carteirinha. Uhum. Gente, carteirinha naquela época, né? Então, cada um tinha uma carteirinha. São 1.280 médios ostensivos. E então, por onde andam esses médios encarnados, que, né, muitos estão encarnados novamente, com certeza, se não todos? Então, é muito aprendizado. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem vontade de estudar sobre esses espíritas. Você vê, a Maria da Cruz, nossa, ela viveu ali como Antuza também. Né? Antuza ficou direto trabalhando ali com Eurípides. Então, são espíritos que a gente não pode largar para lá. E eu penso, né, eu acredito que todo o grupo dos amigos do Chico também, nós precisamos falar dessas pessoas, porque nós vamos desencarnar. Então, essas histórias não podem ficar perdidas por aí. Né? Tem que passar de um para o outro. E isso é muito importante, muito importante o que a gente tem feito. Né? É preciso saber, é preciso falar. E a Maria, então, a Maria da Cruz, ela saía, ela procurava os enfermos e ela fazia esse trabalho. E a gente, né, cansa, eu estou cansada da agenda, né? mas eu fico cansada, mas eu não deixo de ir. Mas elas não, acho que esse povo não ficava nem cansado. E a gente fala assim, era tudo muito longe, né? Era muito longe. As pessoas saíam do Rio para ser consultadas com Eurípides. Então, gente, nós estamos falando em época de carro de boi, daqueles carros que não andavam quase nada. Enfim, e eles iam com muita alegria. Né? E a gente vai para a Maria da Cruz, né? A gente vai para... Tem poucas fotos, tem poucas coisas dela. Eu até uma vez eu perguntei se essa foto se era uniforme, né, dela. Não, mas era uma roupa que ela usava mesmo. Mas tem a foto dela com o Chico, se você procurar aí vai aparecer, dela com o Chico, muito bonitinha. E, então, assim, era um carinho. Então, é isso mesmo. E ela faz parte desse grupo, né? Desse grupo de espíritas que chegou, porque nós, que estudamos muito Chico Xavier, a gente fala isso, exatamente. Esse é o nosso tema, né? Veio o seu Mariano primeiro, depois chegou Eurípides, e eu falo muito que Bezerra desencarnou em abril. E em agosto ele estava na Santa Maria e eu falo, ele não saiu mais de lá. Então ele está ligado. É a nossa conexão. Gostei dessa foto aí, Jorge. Ó. Ah, meu pai, lá vem ele. Peraí. Peraí, que não apareceu. Aí. Peraí, agora vai aparecer. Mas que é a inteligência artificial. Ah, foi. Eu não sei, então, foi você que fez, né, Valéria? É a Valéria abraçando. Não, assim é bom que não parece muito, então não podem dizer que sou eu e Maria da Cruz. Olha só. Quando Eurípides desencarna no ano de Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1900, o Centro Espírita foi fundado lá também em 1900, o Centro Espírita na Fazenda Santa Maria. Sim. 1900, né? E logo, Bezerra de Menezes, como espírito, já passou a dar sustentação para os trabalhadores de lá. Inclusive, o principal era o senhor Mariano. Sim. Né? A Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, ficou sabendo que Bezerra de Menezes estava como espírito trabalhando na Fazenda Santa Maria. Provavelmente, muitos devem ter falado assim, meu Deus do céu, o que Bezerra de Menezes daqui do Rio de Janeiro vai fazer lá naquele sertão, não sei de que lá, para aquele lado, né? Aí a Federação mandou as pessoas lá, como se fosse uma investigação. Não, olha lá se é embuste, se é verdade, quem são esses médios. Quer dizer, os caras saíram da capital, né, para ir para uma fazenda lá no Triângulo Mineiro. Né, fazenda é uma fazenda, um arraialzinho. E foi isso que fez com que eles acreditassem. Foi quando o pessoal da federação deu o livro Depois da Morte, de Leon Denis, para o senhor Mariano. E o senhor Mariano, com esse livro, converteu Eurípides Mazanufo a entrar na doutrina espírita. Então, tudo se encadeia. Quer dizer, já deve ter sido o próprio Bezerra de Menezes que falou, vamos lá, vamos tocar para frente, que o projeto agora é outro. Bezerra tinha partido. Eurípides ia partir também, depois de pouco tempo. Quer dizer, 18 anos depois, Eurípides estava indo embora, 1918. Mas o projeto gigante era para Chico Xavier, com certeza. E entre esses apareceram todas essas personalidades de homens e mulheres para dar sustentação, para fazer essa base, para a gente chegar com Chico Xavier, que é o Espiritismo, se separa em duas etapas, antes e depois de Chico. Né? Sem Chico Xavier, provavelmente a gente não teria tudo isso. Então, o trabalho dessas pessoas foi abnegado mesmo. E na hora que elas estavam trabalhando, elas não estavam pensando nisso, elas não estavam preocupadas com isso, elas estavam trabalhando, elas estavam fazendo o trabalho delas. Né? O solo é que foi fertilizado e quando o Chico chega, esse solo está pronto para ele desenvolver o trabalho dele. Rodrigo, vamos no intervalo, depois a gente já volta falando de outras mulheres? Vamos, é legal depois de voltar e falar da É, Maria Cantora também, sim, né? Sim, vou falar. Isso. Então, vale muito a pena. Eu acho que, assim, a ideia que a gente teve de falar da renúncia é justamente trazer essas mulheres que renunciam à vida, né? São, muitas, são poucas conhecidas, né? A gente tem muitas... mulheres aqui na região também, né, Jorge, que nem conhecidas são, anônimas, né, que dentro desse brilhantismo todo aí que a gente vê na internet aí dos espíritas, a maioria homens, né, que estrela aí na internet aí usando o espiritismo para isso, né, e a gente tem muitas mulheres anônimas que eu acho que vale muito mais a pena ser escutadas, né, que trazem aí essa renúncia à vida em prol da divulgação do Espiritismo e pela caridade, né? Inclusive, né, lá no Paulo de Tarso, nossa, eu fiquei apaixonada por aquele grupo de artesanato de senhoras felizes fazendo os trabalhos que são feitos, parece que são duas feiras que tem, mas elas fazem. Então, são elas que cada uma faz o que gosta, né? Uma faz crochê, a outra faz bolsas, a outra faz... Então, elas preparam. Tinha lá uma professora, uma parece que de 92 anos, a outra de 96 anos, sei que a de 92 chega lá dirigindo, a outra de 80, não, a de 86 dirigindo, mostrando que o carro é adaptado. E eu fiquei, meu Deus do céu, então isso, são mulheres anônimas que fazem as coisas que a gente não sabe, e como tem em outras casas, tem no Pai Bem também. Então, assim, são pessoas que trabalham, são verdadeiros trabalhadores de Jesus, que eu falo assim, né? Eu costumo dizer que são espíritos disfarçados. Só quando a gente voltar que a gente vai saber, nossa, eu trabalhei lá com o Jorge Reis e nem sabia que era aquele. Olha só, nós estamos falando desses destaques de homens que tem. Só que a doutrina espírita, eu falo com a maior tranquilidade, a doutrina espírita é a religião de mulheres. Os homens podem até ter destaque. Inclusive, nós nunca tivemos uma presidente da Federação Espírita Brasileira mulher. Nunca teve. Né? Nunca teve aqui na Aliança Espírita Evangélica uma mulher como a diretora-geral. Né? Não sei, na USE já teve mulheres, né? Na USE, sim, aqui de São Paulo teve mulheres, sim. Mas quem? A doutrina espírita é a doutrina de mulheres. Mais de 70% é mulher, se a gente for fazer uma estatística aí. Elas é que mandam em tudo, nos bastidores. Agora, quem aparece mais é os homens, que gostam mais de aparecer, né? As mulheres trabalham mais, gostam mais de fazer. Os homens gostam mais de aparecer. Você pega, por exemplo... Não, eu trouxe justamente, por exemplo, para fazer referência ao Alcione, né? Uhum. Que veio... Ou Célia, sim, né? Que renunciou à própria vida dela, renunciou ao próprio nome dela para trabalhar na anonimidade, anônima, como o irmão Marinho, né? Até, trocou, inclusive, até... abriu mão até não da sexualidade, mas para poder trabalhar no monastério tinha que ser só, sim, homem. E ela foi. E era um espírito de luz, né? Porque depois vem como Alcione lá da esfera lá da. É Marinho ou Martim? É, Marinho. Irmão Marinho. Marinho. Aí depois descobriram e virou Marinha, né? Descobriram. Mas ela renunciou no livro Renúncia, né? A própria. Vindo da esfera de luz, falou: ó, tô saindo daqui para voltar num país tão atrasado como a Terra, né? Para ajudar eles. E também trabalhou de forma anônima. Ou seja, ela poderia, um espírito de luz, um anjo celestial, podia ter vindo, assumindo um cargo de. Para estar lá à frente do púlpito, para poder falar para todo mundo, falar bonito, para angariar muita gente atrás deles e milhões de seguidores, né, como tem hoje nas redes sociais, mas ela preferiu, um anjo de luz, preferiu anonimidade. É isso, né? Mesmo. Então, e ter esses exemplos, né, para mostrar que não precisa ser um grande orador, uma grande oradora e ir lá no púlpito para fazer nem a diferença princesa, no, né, mundo, né? Nem princesa, fazer a diferença nem no príncipe, mundo. Nem princesa. Ou milhões de seguidores. Não é isso que define o valor na doutrina espírita. E sim, essas mulheres... Agora só que a gente tem os papéis, né, Rodrigo? A gente tem que ver isso. Por exemplo, a gente tem os papéis. Se você não tiver esses divulgadores, ou a gente gostando deles ou não gostando deles, eles difundem o espiritismo no mundo todo. Isso é importantíssimo também. Então, a gente não pode entrar na vida da pessoa, às vezes. a vida da pessoa é a vida dela. Quem vai ter que responder é ela, se ela não está fazendo as coisas corretamente. Sim. Mas, por exemplo, em aspecto de divulgação, uhum, a gente tem exemplos pra caramba. Tem gente que gosta de aparecer, mas faz uma divulgação fantástica da doutrina. Tá lá o nosso, a nosso slogan lá. Então, cada um talvez seja na sua. Tem gente que vem com essa função, mas acaba aparecendo. Como a gente está cheio de médiuns, por exemplo, que ele vem para trabalhar na mediunidade e se corrompe. A gente vê isso aí direto. A missão é uma coisa, agora o ser humano é outra. Agora, a gente pega lá, quando André Luiz fala no livro Missionários da Luz, dos completistas, por exemplo, sim, quando ele fala dos completistas, ele fala que é mínimo do mínimo do mínimo. Quase ninguém. Inclusive, é perguntado para ele, você conhece algum completista? Né? Pergunta para ele, ele fala, eu sei que tem completistas, mas depois que eu cheguei aqui no plano espiritual, não vi nenhum nascer. Chico Xavier já tinha nascido, né? E Emmanuel tá agora, Xavier, agora é Emmanuel. Não, Chico Xavier já tinha nascido, né? Sim. Que a gente considera até que podia ser um completista, né? Ele fala que ele nunca viu um completista nascer. Ele tá lá e fala, olha, aquele ali... Nossa, mas não tinha desencarnado. Aquele ali, na encarnação passada, ele fez a encarnação dele completa. Ele não viu, mas sabe de alguns que tinham feito. E outra coisa, aí é no que você falou. A pessoa que vem com muita essa bagagem inteirinha, ela não está preocupada com aspecto físico. Geralmente ela é feia. Ou quantidade, entendeu? De seguidores. Ela volta para não chamar atenção. A mulher volta para não chamar atenção de corpo, nem nada disso. Para não despertar exatamente sexualidade, essas coisas tudo. Então, Carlinhos, você vai ter que voltar feio se você continuar trabalhando assim desse jeito. Voltar feio de novo. Né? Porque geralmente o cara nasce feio pra caramba de novo. Fala, não, quero ser feio pra não chamar atenção. Aí tem gente que vai repetir, faz as coisas quando estão fazendo, repete, né? Mas a gente trazendo o foco para as mulheres anônimas. Porque, assim, na minha opinião, eu acho que tem muito mais valor trazer uma mulher dessa para vir aqui para a gente entrevistar, para perguntar da vida. Lembra a Icleia? Cara, muita gente não conhece na rede social. Não, mas aqui, através do programa Vivência Espírita, quem é Ivanilde? Nós conhecemos, nós começamos a trazer, aqui desde o comecinho, eu e o Rui, começamos a trazer pessoas que ninguém conhecia. Porque nós já tínhamos esse conceito, eu e o Rui. Do que trazer essas pessoas. Vamos pegar essas pessoas boas que a gente tem aqui e mostrar elas. Então as pessoas aqui da região começaram a fazer muito mais palestras, começaram a aparecer muito mais, porque nós começamos a trazer no programa Vivência Espírita. Então a gente não tinha necessidade de ir lá em Brasília, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou na Bahia, ficar trazendo gente para cá. Porque a gente tem aqui é a divulgação. Então, agora, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel de divulgar, né? Agora, todos nós podemos nos corromper de alguma maneira também. Você não conseguir ter força suficiente para manter isso. Então, a gente acaba querendo aparecer. Às vezes, uns querem ganhar dinheiro, outros querem ganhar poder, outros querem ganhar fama. Então, paciência. O ser humano é assim mesmo. Agora, quando você pega um missionário mesmo, dificilmente ele se corrompe. Dificilmente ele sai da linha. Mas acaba também sendo um Chico Xavier da vida. Sendo prejudicado, né? Não, Chico Xavier da vida, eu estou falando de divulgação. Não existe outro igual Chico Xavier, com as obras que ele fez, de ter divulgado tanto a doutrina espírita. E sempre foi no cantinho dele. Mas é difícil. Não adianta nem a gente pensar, nossa, eu quero ser daqui não sei quantos mil anos uma pessoa parecida com ele, talvez. Né? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Quer falar do pessoal que está participando aí? Então, aqui o Dulcival, lá de Estância, em Sergipe, né? Lá, Aracaju. Pessoal de Aracaju sempre prestigiando a gente aqui. O Endo de Azevedo Maia, Carlinho, falando que o cunhado dele, o Genésio, faz aniversário amanhã. Marca aí para a gente falar. Seu Rodolfo Alexandrino aqui, um grande abraço para todos. O Irami, nosso irmão Irami de Salvador, desejando aqui um excelente programa. A Valéria Plazante, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, que Jesus nos abençoe. Hoje ela falou que Jesus nos abençoe, porque é ela que está aqui, né? O Leandro Ribeiro aqui também, dando um bom dia. Alessandra Martins. A sobrinha. Ana Paula de Jacareí, aqui, ligadinha com a gente também. A Rosana, a Ali, dando um bom dia. Ótimo programa. Abraços, meus queridos. Zenite, bom dia a todas essas mulheres. É a Zenite que está aqui ligada. Faz tempo que eu não vi o nome Zenite. Lembra da dona Zenite? A dona Zenite era tão legal, né? o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. Hoje ele, ó, ele às vezes ele coloca TA, é Templo Espírita Amor e Redenção, de Paulista, Pernambuco. Então o lugar dele é TA. Legal o nome, né? O símbolo, o, como é que fala? Não é símbolo que chama, né? De TA. É, TA. É. Sigla. A sigla é TA, muito legal, adorei. Templo Espírita, Amor e Redenção. Antônio Varotto ligadinho aqui com a gente também. Acrônomo. É, o Luiz Antônio, aqui ligado, Feliz Dia das Mulheres. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, bom dia, com bons aprendizados, bons aprimoramentos, bons aproveitamentos, com muito amor no coração, muita paz. A Maura Russo, nossa irmã Maura, um excelente domingo a todos. Viva todas as mulheres. A Ingrid, aqui também ligadinha com a gente, dando um bom dia. O Luiz Benedito, que é de Itapeva, São Paulo, bom dia, meus queridos amados irmãos. É, Rosimeire Almeida de Itapeva. Eu acho que ela entrou Rosimeire. No, acho que ela entrou no coisa do Luiz Benedito, né? É, o usuário dele. Maria. Que Maria Mãe Santíssima nos abençoe. Parabéns a todas as mulheres. A Marisa. É. Arruda. Uhum. Pessoal, a gente fica enrolado. A Vilma, Aparecida. É, tá ruim, né? Porque agora pra é falar arroba. Agora é tudo arroba. Fica tudo, né? Então, arroba Vilma Aparecida. Uhum. Vilma Aparecida, exatamente. Tá aqui ligadinha com a gente também. Um feliz Dia das Mulheres. Os Azul, que tá em Natal hoje. A Joélia Vasconcelos. A Glória Maria, bom dia. O Edson Andrade também, bom dia, vivenciando. Joélia Vasconcelos, parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Sabedoria, saúde e luz. Valnir Souza, bom dia. Ele tá lá do Rio de Janeiro. Valnir do Pai Bem. Uhum, legal, um grande abraço. A Joélia mais uma vez aqui, domingo começa depois do programa Vivência Espírita. O Luiz Benedito, que deve ser de novo a Rosimeire Almeida, lá de Itapeva, está mandando bom dia, irmão querido, amado amigo e irmão Carlinhos. Obrigado. Márcia Ramos, bom dia a todos, principalmente as mulheres, e a Valéria, o Dinho, nosso amigo Dinho, que está lá em São Sebastião. A Yolanda, que está ajudando a gente na caravana também, tá? Olha aí o que a Yolanda escreveu no YouTube. A Yolanda fala aí, a alegria de ver a Valéria hoje no Vivência. Mais embaixo. Bom dia, Uberaba, de Uberaba também. Ela deixa a Valéria falar. Deixa eu ler os que estão em cima. Luiz Benedito, bom dia, querida. Bom dia, querida amada Valéria, irmã Valéria. A Rosimeire lá de Itapeva está colocando. O Dinho que nós colocamos aqui. A Yolanda, mais uma vez a Yolanda. O João Ramalho. A Miriam. A Márcia Ramos, Márcia Maria, aqui ligadinha com a gente também. Parabéns a todas as mulheres, bom domingo. A Antônia, bom dia, Valéria. Lembrando que a população mundial constitui-se de 50% mulheres e os outros 50% são filhos delas. Força e fé. Boa. Você viu, né, Rui? Como é que é as coisas? Já tem mulher para falar aqui pra gente que o homem é só acidente de percurso. É tudo pessoal da cidade da Mulher Maravilha, só tem mulher lá, né? Se não for filha da mãe, é filho da sogra. Ó, fala assim, o poder não é muito dividido entre os homens e a mulher, porque se a mulher tomar poder demais, ela acaba com os homens. Ela acaba com a minha esposa fala que lá em casa tem três filhos. Ela tem três filhos, as duas dela e a outra filha da sogra. Uhum. É igual a Inquisição. Elas acabam com a gente. Cristo e aqui. Já tinha respondido, bom dia, já qual, respondemos. Exatamente aquela pergunta antes. A Ronália, lá de Remanso, lá na Bahia. Um grande abraço, Ronália. Na terça-feira eu vou fazer a preleção para vocês aqui online, lá, pessoal de Remanso. A Yolanda, deixa a Valéria falar daqui a pouco. Luiz Carlos Forcato, bom dia. Vocês querem ouvir a Valéria? Tá aí o link do Pai Bem também, tá, gente? Aí vocês vão ver a Valéria falar tanto que aí vocês não vão querer nem ver mais ela falar. Aí ela fala aí nos congressos, aí Yolanda fala, nos congressos espíritas, observe os cartazes, a maioria são homens. Exatamente. Eu observo os cartazes, sim, tá? Eu principalmente os eventos pagos, eu anoto os nomes só para não convidar para vir aqui. É porque também, Yolanda, sabe o que a gente vê? Entra no meu index. Você pode fazer evento em qualquer lugar do Brasil. Ele chama as estrelas para fazer. Porque você, por exemplo, o que que a gente faz, por exemplo, o que que era o objetivo dos amigos de Chico Xavier? Quando nós fizemos aqui em São José dos Campos, na conversa com o Carlos Bacelli, E os outros falaram, vamos fazer o seguinte, procura pegar as pessoas da região aí para fazerem. É. Aí nós trouxemos os três, que são os três principais, e o resto nós distribuímos com as pessoas daqui. Agora não, o cara quer fazer um evento, ele só quer chamar os estrelas, que é para poder chamar o evento. E o evento, você tem três estrelas, né? Nesses eventos que são gratuitos. Jesus, Chico e Kardec, que nunca aceitariam receber um tostão ou deixarem cobrar para serem ouvidos, né? Então fica a dica. Por isso que eu vejo os cartazes, salvo, gravo, anoto os nomes e vai para minha caderneta preta, né? Sabe a caderneta lá, a caderneta da Aliança? Caderneta de temas lá. E... Mas isso também é culpa nossa. É. Sabe? É culpa da gente. A gente chama a Valéria lá. Nós vamos fazer uma palestra com a Valéria lá hoje. Nós vamos pegar o teatro, como é que é o nome lá? O Parque Tecnológico, quem vai fazer a palestra lá vai ser a Valéria, viu, pessoal? Vamos lá. Aparece duas ou três pessoas lá. Então, nós estamos querendo escutar as estrelas também. Eu não. Né? Então, mas aí você vai ver a Valéria. Né? O resto está querendo ver as estrelas. Então, nós somos culpados. A estrela já tem muita estrela. Vamos deixar a Valéria falar. Já tem muita estrela no céu, vamos fazer, né, um intervalo. Deixa eu só terminar aqui. A Fernanda Cassano. Ah, não é bem. Olha só, preste atenção. Vamos. Também não é assim. Porque quantas pessoas assistiram o Tadeu aqui? Lá na AMI. Muita coisa. Quantos abraços o Tadeu deu com o Mané? Então, também não é assim, não. Era pago? Não era pago. Não. Então, não, exatamente. Mas olha só a Antônia Varotto e Sebastião Varotto fazendo a gentileza, porque eu sou muito chata, e eles com todo carinho comigo. E aí, é isso. Isso faz a diferença. Não precisa ser pago, né? Porque... é um dando a mão ao outro, não é assim. Mas o pessoal gosta de pagar. O Alamar falava isso também. Pessoal, não, faz evento pago que lota. Cobra bem, cobra muito que o pessoal vai lotar. Pessoal, vai. Cobra lá R$4.000 no hotel que o pessoal vai. Estou vindo para o evento espírita, vou ficar hospedado no hotel tal. Ah, não, mas tem o outro fazendo lá no lugar que é de graça. Ah, não, mas eu vou naquele lá. Mas temos que agradecer, viu? Ontem a Antônia Varotto, que proporcionou para a gente uma rodada de pizza, ela, o Tião e o Bernardo proporcionaram uma noite maravilhosa para a gente ontem, né? Isso. A Marta Nogueira aqui ligadinha com a gente também. Bom dia a todos. Feliz Dia das Mulheres e a todas as mulheres. A Érica Leandro, bom dia aqui também. E a Fernanda Cassal, bom dia, Valéria e amigos. Vamos, Rodrigo, fazer um intervalinho com a mulher. Só comentar aqui que a gente teve participação do Marcos Sogaio Gama também, mandando bom dia para todos os amigos vencianos. A Ana Paula, bom dia a todos os vencianos. Abençoado domingo. Ele falou, o Sogai, né? Legal que a Valéria veio no programa, então ele assistia também, né? Da casa da Marcela. O Edson, eu já tinha comentado. A Érica Leandro, lá também, né? Aqui participando. Bom dia, vivencianos. Um abençoado domingo para todos. Ed Moreno mandou mensagem aqui. O Roberto Barbosa mandou feliz Dia das Mulheres. Lindas. Se não fosse uma de vocês, não teríamos reencarnado. Vós sois deuses da criação, portais da vida. Homens, rendam-se. Elas são infinitamente superiores. Bênção neste espaço de luz. O João Paulo Gonçalves deixou a homenagem dele aqui no WhatsApp também. A Zorilda mandando bom dia, obrigado. E deixei aqui o link para vocês, a Luciana Adrioli aqui também. Lembrando que a gente está com sorteio, tá? Então entra aí. Vamos 12 sortear agora, tá? 3921-3009. Vai sortear o quê, Jorge? A pizza. Nós vamos sortear agora na hora, na volta do intervalo, a gente já vai sortear a pizza. Tá, quem é aqui de São José, ligue então. 12-3921-3009. E o primeiro que ligar já ganha pizza, é isso? Primeiro, não, primeira pessoa. Eu tô anotando os nomes lá. Ah, então a gente sorteia durante, durante o sorteio. Então, não, eu quero fazer outro sorteio para não confundir. Aí faz dois lá na hora. Então, mas aí tem gente que vai achar que quem vai ligar depois vai ser a pizza. Vocês têm que ficar fazendo separação. Tá bom. Então é melhor sortear logo, a gente já fica livre da pizza. Tá bom, beleza. Vamos lá então, qual que é a música? A música é Mulher Caridade, homenageando também a Dona Aparecida da Conceição Ferreira, Dona Cida do Fogo Selvagem. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Música. nascida em São Paulo, no interior, uma grande alma de muito valor, trazia esperança e muito amor para os que sofriam a dor do calor. O destino a levou às terras mineiras, sempre trabalhando, professora e parteira, ali encontrou a missão verdadeira. A sorte de muitos tornou-se enfermeira, com passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e ser. E nós estamos aqui hoje falando sobre a renúncia na vida das mulheres, com a professora Valéria Pleysan. Pleysan? Pleysan. Pleysan. Pleysan. do Rio de Janeiro, que é professora de inglês, está e trabalha no Pai Bem. Welcome. Hein? Welcome. Vamos lá, então? Vamos. Vamos continuando falando agora. Peraí, agora quem ganhou a pizza? De... A pizza. Teve ganhador? Teve. Quem? Teve. A Fernanda Cassal. Então, a Fernanda lá de Jacareí, Fernanda Cassal, da casa da Marcela, ganhou. A mãe da Marcela, ganhou o presente da pizza. Então, Silvio. Aniversário da Marcela. Você pega a pizza e leva pra ela, tá bom, Silvio? Pode deixar. Tá aqui o ingresso, ó. Combinado. Então, o aniversário é da filha e quem ganha é a mãe. Isso. Legal. Bem, então vamos voltar então no assunto? Vamos. A gente estava conversando... Aí depois você pergunta para ela qual sabor que ela quer, que tem três sabores diferentes aí, né? A gente estava falando no intervalo, né, Valéria, sobre as mulheres anônimas, né? Então você tem muitos exemplos ali naquela região do Sacramento, né, Uberaba, você que vai muito para lá também. A gente falou da Igorina, tem aí a Vomeca, Sinhazinha, que eram irmãs também, era irmã do Chico e a mãe do... Perdão, de Eurípides Orsanufo e a mãe de Eurípides Orsanufo, né? E a irmã, que começou o Evangelho das 9 Horas, né? Se você quiser comentar delas, e também da Maria Cantona, né? Então... Ou que, terminar a história da... Se você quiser trazer alguma coisa a mais da Maria da Cruz. A Igorina, né? Eu tive a felicidade de conhecê-la. E a gente, quando chega lá, né, na Santa Maria, naquela casa assistencial, é, sim, uma emoção muito grande, né? Porque aquele trabalho todo... E conforme vocês estavam falando, totalmente 0800, ninguém paga nada. Agora, de um tempo para cá, é que a prefeitura leva as crianças para lá, piscinas maravilhosas, tudo que a gente pode oferecer. E dentro da Santa Maria, então, um trabalho muito interessante. No ano passado, nós estivemos lá em caravana, já fazia algum tempo que a gente não ia. Acho que desde antes da pandemia, a gente não ia a Santa Maria. Eu estive lá várias vezes sozinha, mas de caravana não. E aí nós teve um amigo nosso do Rio de Janeiro que tem uma casa, é presidente de uma casa espírita, Eurípides Barçanunfo, né, no Morro do Alemão, inclusive o Alaô já esteve lá, na casa dele. Ele ficou muito emocionado, porque eu falo das emoções que a gente pode ter em alguns lugares, né? Eu sempre falo isso dentro do ônibus, falo muito e falo de cada emoção diferente dessas casas. E quando ele chegou lá, que viu aquele trabalho de Igorina, ele chorava, mas ele chorava que a gente... Eu achava que ele ia ter um problema. Ele sofre do coração, ele tem problema do coração, inclusive está operado, está em casa. Ele foi muito sério. Eu falei assim para ele, olha, a partir de hoje, a sua sintonia, a vida vai mudar, porque ele tem muitos planejamentos lá no Rio. E realmente aconteceu, porque do nada, aquelas coisas que a gente vê assim, ele vai fazer lá um refeitório, já compraram o terreno, enfim. E aí, voltando para Sacramento, né? Quer dizer, Santa Maria, Sacramento, nós temos a Dona Meca, que ela continuou o trabalho do Eurípides quando ele desencarnou, junto também com a Maria da Cruz, que a auxiliava, e todas essas mulheres, as mulheres da chácara, né? A tia Nizinha, quando eu chegava, ela falava, pega uma caixa de pomada para Valéria. Aí ela ia lá, me dava uma caixa, botava na bolsa para poder trazer. Depois da pandemia, eu virei no Rio a Valéria da Pomada, porque a pomada lá é muito difícil. E a gente, até Gisele Lacerda e Rivail, mandaram pomadas para a gente lá, porque não tinha pomada. Então, todos os lugares que eu vou, se tem pomada, eu peço, porque faz muita falta lá no Pai Bem. E aí, então nós temos Igorina, nós temos Chanicinha, nós temos tanta Chanizinha, temos tantas mulheres lá que são mulheres que passaram, né, a aplicar o Evangelho de uma forma diferenciada. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, né, e já falei aqui, é o amor. É impressionante, né, quando a gente chegava perto de uma tia Nizinha, perto da Igorina, nossa, sempre com um sorriso no rosto. A Maria, que a gente encontra lá, que trabalhou com elas também, que é uma anônima, que está agora também na cadeira de rodas, que tanto trabalhou junto com essas pessoas. Então, isso nos faz... refletir a nossa vida atual, ver que a gente não tem problema, a gente acha que tem problema, mas não tem tanto quanto essas pessoas já passaram, já vivenciaram. Então, elas têm o problema de serem cadeirantes e mesmo assim, trabalharam, são exemplos para outras pessoas. Então, sempre tiveram cuidado comigo, porque... eu sempre tenho meus horários de alimentação, às vezes dá alguma coisa diferenciada e eu posso sair, posso me alimentar, não tem esse negócio de aqui não pode, enfim, é um carinho muito grande. E voltando para a conquista, né, nós temos, eu falei que eu ia falar de três Marias, Maria Cantora, que já não é tão desconhecida assim, Maria Rosa e Maria Antônia. Então, por quê? A Madonna Maria Cantora, ela fez muita coisa para a conquista. Tudo que tem em conquista foi graças a ela. E, graças a Deus, nós temos o Mané encarnado e, durante muito tempo, ele ficará aqui conosco, porque ele tem a missão de nos contar essas histórias, né? Vem através dele tudo isso, tanto pela Dona Maria Rosa, pela própria cantora e também por outros anônimos, outras anônimas que tem lá e chegam através dele e através de outros médios, coisas e estudos importantes sobre elas. Então, a Maria Cantora, a Maria Rosa, ela chegou através de quem? Do seu Joaquim Cassiano. Então, foi ele que falou para que ela fosse procurar a Dona Maria Cantora. A Dona Maria Cantora já estava. Então, e aí elas se ficaram amigas, morando nos lugares. O que a gente precisa? Não saber quando nasceu, quando morreu, quando desencarnou, etc. Mas qual é o legado dessas mulheres para nós? O que elas nos ensinam? E o que a gente traz lá para o Paebem? Ué, mas cantora, Paebem? Sim, porque nosso mentor é Eurípides. Então, Eurípides tem... todos esses espíritos junto com ele. Eurípides trabalhava com quem? Com Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes. Se nós temos uma casa de Bezerra de Menezes, está linkado ali, isso é uma rede. E eles são muito mais organizados do que nós. Para eles não tem distância, não tem nada, está aqui, está ali, está acolá. E eu sou daquele time igual a vocês, que acredita... que eles vão sim, eles saem daqui, vão para lá, vêm aqui, estão aqui conosco, não diretamente, mas às vezes com seus assessores, porque a equipe espiritual é muito grande e é muito organizada. Então, a Dona Maria Cantora chega e olha os professores dela, tinha um senhor, conheceu ele... Antes disso, no Rio de Janeiro, ela sai da fazenda, ela vai acompanha o filho do patrão, que é médico, que conhecia Bezerra de Menezes, e a esposa dele tinha alguns problemas de saúde, então ela vinha até Sacramento para se consultar com Eurípides. Quando ela desencarna, o filho do patrão dá um dinheiro para a Dona Maria Cantora e fala que era para ela voltar para a cidade dela. E ela resolve voltar para a conquista. Por quê? Para Sacramento. Porque lá no Rio de Janeiro, ele visita Bezerra de Menezes e ela conhece Bezerra encarnado. E é Bezerra que apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo para ela. Então, não é qualquer espírito. Esses espíritos, eles estavam em outras épocas, em outros lugares, e estavam lá agora. Então, assim... É isso que a gente tem que entender. Então, ele vai, pede para ela tirar o livro da prateleira e abre. Foi quando ela viu em primeira mão o livro dos o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma dessas indas e vindas a Sacramento, junto com o patrão e com a patroa, ela conhece Eurípides. Então, assim... É, e aí, aquele olhar, quando ela olha para Eurípides pela primeira vez, uma hora ela vê São Vicente de Paulo, outra hora ela vê Bezerra de Menezes. Então, essas histórias, a gente precisa sentar, estudar, conhecer. Quem não conhece, o primeiro livro que tem aqui, ó, que conta toda a história dela, é esse aqui, é o Além das Recordações. Quem vai de caravana agora, eu falei até inclusive com a Heloísa, que é um exemplar desse, que ela, para ela, se ela não for, para falar, para as pessoas trazerem para ela. Ações de quem que escreveu? É Emanuel Alves da Silva, você conhece? Pelo Espírito de Maria Cantora. Conta toda a vida dela até essa encarnação, não a vida da queda da baronesa lá, que é outro livro. E A Fé de Cantora, que é também, só que essa é pelo Espírito de Maria Cuiabana. Quem é Maria Cuiabana? É a Maria Rosa. Por que Maria Cuiabana? Porque ela era esposa do marido dela, tinha um apelido de Cuiabano. Então, e por que que ela chegou até lá? Por que que ela chegou até o Joaquim Cassiano? Porque ela não podia ter filhos e ele queria ter filhos. Então, ela foi abandonada por não poder ter filhos. Quantas pessoas não podem ter filhos, né? não têm filhos e são felizes e são compreendidas, mas ela não foi. Mas talvez seja também, né, porque era já estava no planejamento dela conhecer a Maria Cantora. E eu acho, e o que eu gosto de falar, e o Mané me corrigiu agora há pouco tempo, que eu falo assim, não, eu acho que eu sou igual a ela, porque eu ficava nervosa. Ah, chegava na hora da evangelização, não tem lanche, não tem café da manhã, ou tem pouca coisa, poucos itens. E a Dona Maria Rosa era assim. Por quê? A Dona Maria Cantora, ela tinha certeza do que ia acontecer. Então, o que que acontecia? A pessoa chegava lá na casa dela, só tinha arroz e feijão. Estou dando um exemplo. E aí, o que que acontecia? Ela ia lá e falava, Dona Maria Rosa, vai lá e dá para ele que ele precisa. Aí a Dona Maria Rosa falava assim, mas a gente só tem esse. Pode dar. Então, eu sou assim, mas vai dar esse aqui? Esse potinho aqui é meu. Eu não dou para ninguém, porque se eu passar mal, ele me sustenta. Eu sou Maria Rosa nesse ponto. Mas a Dona Maria Cantora ia falar assim, não tem problema, porque você vai chegar lá e vai ter coisa para você comer, você não vai precisar do seu potinho. Ela sabia que ia acontecer isso. Então, ela tinha certeza, a espiritualidade dela. Eu pergunto, né? Alguém já viu Dona Maria Cantora irritada, falando mal? Não, de jeito nenhum. Cantora, porque ela gostava de cantar. Eu até falei lá na AME, né? Então, a gente tem lembranças de várias mulheres trabalhando em casa, cozinhando, lavando, cantando. Então ela era assim. E aí elas vão morar só as duas. Então, Maria Cantora tem lá, com a ajuda do Corte, que é o filho do seu Mariano, e ele ajudam, compram um terreno com as economias dela, juntam, e que é hoje a casa assistencial, e também uma casinha para elas morarem, porque eles achavam que não era muito legal ela fazer atender as pessoas na casa onde ela morava. Então fizeram um centrinho, que o Mané fez a réplica agora há pouco tempo, tanto da casa dela quanto do centro, e aí as duas vão morar. E onde está Dona Maria Antônia? Dona Maria Antônia era mais jovem nessa época, e ela era que ajudava na cozinha, ajudava. E por que que o Mané fala que eu sou mais parecida com a Antônia? Porque assim, elas tinham problemas, né, de obsessão, eram tratadas e tal. Então, eu achava que era por causa disso, né? Problemas de saúde. Então, eu achava que era por causa disso, mas não. A Dona Maria Antônia era aquela que era mais brigona, né, das três. E também porque, de vez em quando, saía lá com a vassoura na mão, achava que não podia ser assim, que tinha que ser assado, enfim. Mas ela ajudava a todos. Então, por exemplo, a Maria Cantora fazia, junto com o Bezerra de Menezes e o doutor Furiati, partos. Quando o doutor não podia fazer, ela fazia. Isso era muito comum na época, né? Mas a Maria Rosa já cuidava, né, das pessoas, botava água para ferver, botava água para fluidificar. E a Dona Maria Antônia depois, né, ela cuidava daquele paciente. Então, assim, daquele bebê, arrumava, pedia as coisas para os outros, fazia isso. Então, a gente chega num lugar, a gente já cuida da família, da evangelização, a gente já quer saber da vida do outro. Então, isso é que ele fala que eu pareço mais com a Maria Antônia. Porque, a princípio, eu achava que era porque, né, tinha, assim, algumas observações diferenciadas. Mas não. Então, essas mulheres, elas fizeram muito, muito mesmo. Gente, às vezes eu falo, a gente tem dor no cabelo, não vai na casa espírita. A dona Maria Cantora, ela tornou-se obesa, depois ela não conseguia andar. Ela tinha uma cadeira que tem lá até hoje, não era cadeira de roda, nem cadeira especial, era uma cadeira de madeira. Então, os mais jovens... carregava aquela cadeira para lá e para cá para ela poder fazer. E ela não deixou de trabalhar, como nosso Chico, como todas as outras, né, que temos, né, Tianizinha, Igorina, enfim, trabalharam até o final. E por que que ela é tão importante para nós? Porque ela nos ensina a todo momento. Se você tem uma proposta, né, no meu caso, da evangelização e da promoção social, então a gente precisa de alguns itens para poder funcionar, para alimentar as crianças. E ela tinha essa, em todos os livros, todas as histórias, tem sempre um caso desse tipo. Não, espera que vai chegar. E as pessoas chegam. E às vezes a gente está pensando, não tem pão, mas não tem o leite, mas não tem isso ou tem aquilo, enfim, sobra de um mês para o outro, a gente guarda. E aí chega, o telefone toca. Olha, você quer isso assim, assim? Eu vou mandar para você. É impressionante. E uma coisa que todos vocês devem contar muitas experiências sobre isso, que essa comida que a gente faz para alimentar as crianças, inclusive lá no Pai Ebem nós fizemos... No último domingo, macarrão com frango, em homenagem ao nosso Carlinhos, porque eu vinha para cá, eu falei com as meninas lá da evangelização, todas toparam. A nossa querida amiga que faz sempre a nossa comida também topou e nós fizemos o macarrão com frango, ainda com farofa. Então, chega, o recurso chega. E a gente agora tem uma novidade, né? Que se elas também tivessem aqui encarnadas, com certeza estavam pela internet. Se foi tão difícil ler e escrever para Maria da Cruz, imagina se elas não estariam logadas agora e dando exemplos e compartilhando conosco. Eu creio nisso. Então a gente vai fazendo, vai colocando as fotos, vai colocando o trabalho e as coisas chegam. E as pessoas perguntam se a gente quer isso, quer aquilo, que é o que acontece aqui também. E em muitos lugares. Então, à medida que você tem um trabalho, à medida que você tem uma proposta com um grupo, né, você está com aquele grupo ali, você ora, você pede a Bezerra, Eurípides, a gente precisa de arroz, de feijão e tudo, e as coisas chegam. Então, nós temos muitos colaboradores, muito generosos. Nossa casa não tem um número de crianças muito grande, nem de mães, então é fácil da gente conseguir. Então, às vezes, um consegue, o outro não. Agora nós estamos podendo ter todo mês um almoço. E aí, o que a gente faz com esses ensinamentos dessas mulheres que foram citadas e de outras? A gente traz o evangelho, a gente já começa na evangelização falando, primeiro é o café da manhã. Então, do café da manhã tem 15 minutos de evangelho. Aquele sem dividir para a sala de aula. Então, tem 15 minutos do evangelho. E aí, naquele evangelho, que antigamente as crianças ficavam brincando, pulando, mas agora ficam todas quase comportadas, como crianças, né, claro. E aí, a gente vai, faz o evangelho, a gente faz uma pequena reflexão, abrimos ao acaso, então a gente... Tenho certeza que a espiritualidade nos orienta, né? Então a gente lê o que é preciso e é fantástico, porque sempre tem aquilo que aquele grupo naquele dia está precisando. E é assim que a gente aprende lá, né? Que elas faziam. Não tinha marcado. Então a gente faz assim. E aí depois é que é a divisão, aí tem a oração e tudo, e depois é que entra para a sala de aula, cada um com seus temas já dentro do planejamento. Então, a gente vai fazendo como Eurípides e construindo e fazendo coisas que ficam mais interessantes. E nós estamos também, além disso, na promoção social, trazendo essas pessoas para o trabalho e o estudo. Porque aí são dois grupos diferentes. Tem o da assistência e tem o da promoção social e a evangelização. Então, a gente pergunta se as pessoas querem trabalhar, a gente ensina, a gente faz currículo, a gente, de acordo com a nossa experiência na escola, na vida profissional, a gente já tem uns contatos interessantes. Então, a gente vai fazendo. Não foi assim que foi feito com Egorina e Maria da Cruz? Maria da Cruz não aprendeu a ler com as meninas da Egorina, da desculpa, Rodrigo, Corina, com a Corina, e não foi assim que ela aprendeu? Assim a gente faz, porque aí a gente traz as nossas amigas, uma borda, a outra pinta, a outra está fazendo lá umas toalhas que a gente vai fazer, cada mãe vai receber o material, vai vender, por quê? Vender, porque para aquilo gerar uma renda. Então, o nosso objetivo é esse, é colocar no trabalho. Ah, e falando de renúncia, quantas, né, precisam ficar em casa, não tem tempo para trabalhar. Então, a gente começa a fazer algumas coisas, a mostrar que a gente pode organizar um tempo, sim. Que a gente pode fazer. Eu vim para cá e elas mandaram vários depoimentos de como esse trabalho mudou a vida delas. Então, a gente estuda essas mulheres, muitas outras, que a gente tem muitos exemplos. Se a gente fosse falar de todas as mulheres, a gente ficaria aqui até 4 horas da manhã falando e não acabaria. E é muito legal, porque quando você estava falando aqui, eu peguei uma mensagem do Chico, tá? Que ele escreveu no livro Vozes de Outra Margem, tá? No capítulo 17, chamado Casa de Eurípides no Mundo Maior. E nesse livro, tá? Acho que é um livro publicado em 1975, ele recebeu uma carta da Noêmia Natal Borges, que foi, acho que uma sobrinha, ou foi uma parente de Eurípides também. E o legal é que ele relata a chegada de Corina Novellino ao plano espiritual, né, na colônia espiritual chamado Casa de Eurípides. Ela descreve, né, pelas mãos, sim, de Chico, né, nessa mensagem. E ela diz aqui ainda, olha que interessante, que há ali uma união fraterna, que se entrelaçam os nossos melhores sentimentos, estavam Amália Ferreira, Maria da Cruz, tia Amália, Maria Duarte, Sinhazinha Cunha e outras companheiras de ideal e trabalho cuja companhia nos facilita o aprendizado do amor verdadeiro. E ainda destaca a chegada de Corina, Ismael, do Alcides, também de Jerônimo, lá que era das obras de Palmelo, Edalides, de São Carlos, entre outros aqui também. Então, muito legal essa mensagem, eu até recomendo quem puder ver, né, que ele relata em detalhes essa casa de Eurípides, que segundo ele tem vários departamentos também de estudo, tem a extensão do lar lá também das crianças e deve ficar ali naquela região ali de Sacramento, né? Sim. Muito legal. São notícias do além, né? Não só de vida, mas também do além. E quem quiser conhecer agora pouco mais e viver. E o Mané, para mim, é um desses, dessas pessoas que não preza ali pelo público e pelo show, né, e o estrelismo na internet, né? Nem nesses congressos. Para a gente conseguir trazer ele no congresso 2017, ele foi o primeiro que a gente convidou e o último a aceitar. A gente teve que usar ainda bastante. Ele falou: não, convida a gente aí, mas a gente aí que é palestrante, essas coisas, chama esses caras importantes. Eu não sou importante. E eu tenho um trabalho incrível que a maioria das pessoas não conhece, né? Que é a casa lá Vicente de Paulo, que foi fundada pela Maria Cantora, né? Não é só a casa Vicente de Paulo, tem a casa Vicente de Paulo. Ele participa lá, o cantinho. Fala mais perto do microfone. Tem a casa assistencial São Vicente de Paulo, que foi fundada pela cantora. Tem a casa Eurípides Barçanufo. Tem Guaxima também. Tem a casa, o cantinho da cantora, e estão ali, são três. Tem Guaxima também. Então, assim. A Fazenda Santa Maria. Santa Maria, tem lá a chácara, tem lá o Bacelli, que ele também ajuda. Então, a gente também não pode esquecer você falou lá, leu aí essa mensagem. Uhum. A gente tem lá, através do Dr. Inácio, muitas mulheres, né, muito importante lá naquele grupo do Dr. Inácio. Uhum. Tem Domingas, Maria Modesta e todas as outras também que estão lá naquele hospital. Quem leu o Hospital dos Médios é muito importante. Maria Modesta, Eurípides, então, né? Então, todo mundo tem uma ligação, né? Todas elas têm uma ligação. Antuza. E, né? Antuza, nossa, Antuza é também assim um espírito. Dona Aparecida, nossa, Dona Aparecida, para mim também. Também a avó Aparecida é um outro parece lugar que, assim, também. Na minha visão, para a gente que vai lá para Uberaba, Sacramento e Taraxá, meu sentimento é que se não fossem essas mulheres sustentando o trabalho desses missionários que vieram, né, que são os missionários da codificação espírita, que são os continuadores da doutrina espírita, né, que reencarnam, vêm da França, reencarnam ali. Sim. Naquela região, porque quem que era o mentor do Diogo Gorina? Que era o Espírito Lúcius, era Camille Flammarion. Você pega Emmanuel, você pega. Então aí você fala, como que Allan Kardec não veio? Pois é. Né? Então, e se não fossem essas mulheres sustentando o trabalho por meio da renúncia, né? Por meio da dedicação, eles talvez não conseguiriam fazer o trabalho que eles precisavam fazer. Com certeza não. Mas já vieram, né, com esse planejamento, com essa missão. Você vê, a Maria da Cruz fazia bem parecido com a avó Aparecida, que saía, né, ia buscar, arrecadar coisas para o hospital. A gente está falando de uma época que tudo era muito difícil. É. Aliás, falar no Espiritismo não podia, era tudo em portas fechadas. E elas faziam, e elas iam, e a gente às vezes recua, né, com algumas dificuldades. Elas não. Então, assim, a avó Aparecida, meu Deus, ela, olha, é muita criança. Ia para São Paulo, né? Ia para São Mendigar Paulo. Ajuda. Ia para São Paulo. Debaixo do viaduto do chá. E o Chico, né, ajudava muito também. Então, assim, são muitas mulheres realmente que a gente precisa pedir. E outra coisa também, né? A gente conecta, né? A gente fala muito em oração. Olha, nossa, a vó Aparecida tem uma oração. Tem uma oração da avó Aparecida. E ela é um dos espíritos também que eu peço ajuda, que eu tô lá orando, porque tinha um trabalho não só do Fogo Selvagem, mas com as crianças. As pessoas deixavam. E como eu aprendi com as netas, porque eu falo assim, as pessoas deixavam as crianças com ela. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, né? Porque não deixavam, porque não sabiam que lá iam ser cuidadas e muitas delas não conseguiam cuidar. Então não deixavam assim, não largavam lá, mas deixavam. E o Chico falava sempre para ela: deixa aqui que a gente vai cuidar. Então, assim, é um trabalho muito, muito grande que está indo pela frente, estão fazendo. Não é como antigamente. Os colégios, né, as escolas, as salas de aula lá da Dona Aparecida, lá do Lar, agora são da prefeitura, tem ajuda da prefeitura, mas tem muita criança. O importante é que o trabalho continua, né? Não existe mais o fogo selvagem. Agora é tratado, né, quer dizer, não existe, não, parece que existe sim, mas é tratado pela saúde pública, então não há mais necessidade, mas quem está lá no Lar são a faculdade, a própria faculdade está no Lar. Então, a obra continua. Não daquela maneira como era antes, mas continua. Então, assim, é muita coisa, são muitas mulheres. E mulheres também, a gente está falando desses ícones anônimos, mas quantas mulheres nos ajudam? Olha aí, Antônia Varotto, Yolanda, tantas pessoas que fazem anonimamente, que trabalham, algumas até também... Dos animais? Dos animais também. Não, e trocaram de residência, trocaram de estado, de cidade, para poder ajudar. Tem muitas pessoas assim por lá. A gente encontra muitas mesmo. Faz os bazares, né? Sim, sim. Deixa eu falar aqui da pizza, né? Nós sorteamos uma pizza e... a pizza será sábado que vem, né? Quem quiser ainda pode encomendar. Em prol da Umba Vale, né? Custa R$38. A retirada será dia 14 de março, das 14 às 16 horas, na rua Deocleciano Borges de Oliveira, número 136, Jardim Santa Inês 2. E você pode ligar, anota aí o telefone, pessoal. 996651314. Eu já coloquei de novo aqui no nosso WhatsApp aqui o folderzinho. Queria também anunciar que hoje estamos lá no 36º mês espírita da família de Taubaté. Quem colocou aqui para nós foi o Carlinhos, né? A responsabilidade da família na tradição planetária, na transição planetária. Hoje o palestrante será o Tiago Prates, de Pindamonhangaba. É ele que vai fazer a palestra hoje. E um momento artístico será com o grupo Iris, também lá de Taubaté, às 19h30, né? No grupo espírita Os Samaritanos de Jesus, na rua Antônio Gonçalves de Araújo, 20, Jardim Morumbi. Legal. Rui, você ia falar alguma coisa? Não, é só falar que a pizza tem mussarela, calabresa e mista. Isso. Tá? Para as pessoas já. Quando a pessoa ligar para lá, o pessoal pergunta para na hora de encomendar qual que ela quer, né? Tá ali o cartazinho ali do. E aproveitar do que a gente está falando aqui, né, Valéria? Quem quiser saber e vivenciar isso que a gente está falando, vá na caravana, né? Caravana está aí, a gente vai passar no trabalho de Emmanuel, a gente vai participar do trabalho lá da Casa Vicente Paulo lá em Conquista, vai passar pela Fazenda Santa Maria, Sacramento, do dia 3 a 7 de junho, né? Entra aí caravana.vivenciaespirita.org. E se inscreva porque só faltam poucas vagas. Tem 45 vagas, já foram preenchidas quase todas. Tem só, acho que, 9 vagas disponíveis. Então, acesse aí caravana.vivenciaespirita.org. Se inscreva rápido, porque já está nas últimas vagas. Está a preço de custo. Tá? Então aproveitem. Normalmente quem organiza as caravanas não fazem isso. A gente está fazendo um trabalho especial para levar as pessoas e para ter esse ano novamente. Lá a gente vai ficar hospedado em Sacramento, então vai respirar o ar de Ouriço Arsanu, vai vivenciar o ar lá pertinho da Fazenda Santa Maria e vale a pena participar. Vamos fazer um intervalinho? Vamos, que acho que também a Vera Palotti está aí para falar também das coisas e a gente volta também com o bate-papo, né? Uhum. Tá, bom. Vamos lá. Então, com qual música a gente volta? Não tem música agora, não. Não? Não, só intervalo. Tá, mas volta normal com bate-papo. É? Tá bom, vamos lá então. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos falando sobre a renúncia na vida das mulheres. E hoje também é o Dia Internacional das Mulheres. Hoje está cheio de mulher aqui, né, Jorge? A gente nem devia ter vindo. Devia ter mandado só elas fazer, chamado outros aqui para fazer entrevista. Camila, né? É verdade. Camila, a Cris podia estar aqui no meu lugar. Cris podia estar aqui no meu lugar também. E nós estamos aqui com a Vera Parodi e com a Célia, que é fábrica de... Nós temos a fábrica do bem, né? E nós estamos inaugurando um bazar do bem com roupas que a C&A... com roupas que a C&A nos doa. Então, bom dia a todos. É sempre uma alegria imensa estar aqui com esses meus grandes amigos. E eu vou pedir para a Célia falar um pouquinho da nossa semana. Nós estamos inaugurando essa lojinha. Estamos ainda lá na Fábrica do Bem, sede na Colmeia, fazendo roupas para doação. Mas nesse lugar nós alugamos uma sala, e essa sala vai ser para dar cursos profissionalizantes de conserto de costuras, de artesanato, de tapete espécie, de N coisas. Vamos fuxico dar... também? A fuxico não fazemos, mas a gente pode ensinar quem não sabe, porque acho que toda mulher sabe fazer fuxico, né? Faz fofoca também. Fofoca também a mulherada faz, né? Mas, então, é tudo gratuito, é tudo, assim, para a pessoa que está com problema ou financeiro e quer ter uma renda, a gente profissionaliza e coloca no mercado de trabalho. Nós estamos inaugurando essa sede, que é a sede da Fábrica do Bem, dia 10, o que a Célia vai falar sobre o nosso Bazar do Bem. Bom dia, Célia. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. A gente veio aqui mais para divulgar o nosso Bazar do Bem, essa nova sede. Ela fica na Avenida José Longo, 532, Sala 3. Esse Bazar do Bem, como a Vera já disse, nós temos como parceira o Instituto C&A. O Instituto C&A nos doa roupa com pequenas avarias que a gente conserta e põe para vender nesse Bazar do Bem a preços muito baixos. O que a gente faz com esse dinheiro? Com esse dinheiro, nós compramos tecidos, aviamentos, linhas, lãs, tudo para compor os enxovais de bebê que a gente doa e faz. Também fazemos toucas para as pessoas, para asilos, para as pessoas em situação de rua, que a gente doa. Então, assim, todo lucro provindo deste bazar, que é o Bazar do Bem, da Fábrica do Bem, é revertido em coisas para doação, né? Para a caridade. Então, assim, o Bazar do Bem a gente vai inaugurar no dia 10, lá na José Longo, e vai ser uma inauguração durante a semana do dia 10. Dia 10 é na terça-feira, vai ficar de terça a sexta e vai ficar aberto para sempre. O nosso horário é das 9 às 17 horas. Não fechamos para o almoço, vamos estar lá para atender melhor os nossos clientes. Eu acho que é isso. Tem mais coisa, Vera? Sábado também. Eu dou um plantão também sábado, das 9 às 13 horas, né? E nós temos também um grupo onde a gente vende online. Então, você pode, se você quiser... Qual é o endereço? O endereço é Avenida Francisco José... Não, do site. Ah, do site... Não é site ainda. Ele é um grupinho do WhatsApp, onde a pessoa pode ligar para... Dá seu telefone, Célia. 988-190910. Ou... Repete, 12. Isso, 12-988-190910. Ou para mim, no 12-988-78-7400. Passa o seu WhatsApp que a gente insere nesse grupo. Aí, uma vez por semana, a gente vende online, coloca as roupas e o preço, o tamanho, e a pessoa só fala, eu quero, e aí a gente entra em contato particular com a pessoa. Você está no nosso grupo do WhatsApp, né, Vera? Não sei. Porque aí o que a gente pede para o pessoal entrar aqui no nosso grupo, certo, né, do Vivência Espírita, entra aqui, zap.vivenciaespirita.org. Né, se quiser entrar agora, aí a gente já repassa lá, põe lá no nosso zap, nosso WhatsApp. A gente entra, meu celular está lá na outra sala. Não tem problema, aí eu repasso, eu tenho o seu celular, tenho o seu WhatsApp, certo, aí isso. Eu passo para o pessoal que quiser também saber mais informações, pode perguntar aqui no grupo que a gente coloca. Gente, gente, para vocês terem uma noção, uma calça jeans que é vendida a 170, 160, porque vocês sabem que a C&A é uma empresa holandesa e que trabalha em shoppings, então é um artigo diferenciado. Todas de grande qualidade, e a gente vende por R$ 50,00, R$ 45,00, sabe? É a peça mais cara que nós temos. Vestida, R$ 40,00, sabe assim? Shorts, R$ 30,00. Nós temos roupa lá de homem, cueca, R$ 10,00, meia, R$ 5,00. E nada é usado, é tudo em perfeita condição. Nada é usado e nada está com defeito, porque nós já tiramos os defeitos, que vem, às vezes, faltando um botão, troca o zíper, então estão todas em perfeito estado. E é só mulheres que trabalham lá? Não, os homens, se quiserem, estão abertos. Não, é que só a mulher que se oferece. É, se homem quiser, nossa. É, na verdade, bem... agora para a inauguração teve bastante homem que nos ajudou, carregando, pregando. No transporte, na colocação das prateleiras, das araras. Ó, então teve bastante gente ajudando. Da Maria Lira, nossa, nos ajudou muito. Eu não sabia, eu pensei que ele fosse só a parte elétrica. Mas ele não é só a parte elétrica, ele consegue fazer tudo. Ele fez umas mesinhas para costura, mas ficaram lindas. Ele é pau para toda a obra. E ele faz esse serviço. Você liga, pode ligar para mim que eu passo o endereço, o telefone, ele vai na sua casa ou na sua empresa e faz o serviço caprichado. É o marido de aluguel. O marido de aluguel e mais um pouco. Pode até... é o Adilson. E ele e o Instagram de vocês é esse aí que está na tela ou não? É, @fábrica.dobem. E nós temos um outro que é de venda de artesanato. Essa venda de artesanato, a gente faz o artesanato, vende, no final do mês fecha o caixa e compra em alimentos para doação. Vera, então, legal, né? Produzido ali, hein? Ah, é sim. Olha. Quem trabalha por amor, mas o Rodrigo é o máximo. Onde que ele achou essas fotos que eu disse? Ele acha tudo, Rodrigo. Tudo. O Rodrigo acha tudo. O menino que vale ouro, viu? Mas, Vera, quantos anos você trabalha para a comunidade? Bom, eu comecei com 7 anos, porque minha mãe me ensinou a fazer sapatinho, e eu fazia sapatinho para pobre. Então, depois eu trabalhei muito em Campinas, em bazar. Nossa, quanta foto que eu nem conhecia. Estão tirando foto aí, ó. Então, e ó, a nossa Santorão de Voluntários, o marido da Rosa Helena, o Romualdo, é nosso tesoureiro. Nossa, nós temos parceiros também, com a Univap, parceria com a Univap, que é top de top. Os alunos vão lá, fazem estágio. Ah, gente, a Fábrica do Bem é tudo de bom. E outra coisa, nós aceitamos voluntários de qualquer... Ah, eu não sei fazer nada. A gente tem almoxerifado para separar coisa, arrumar. Ah, eu não sei nem pregar um botão. A gente tem professores que ensinam até pregar um botão. Então, nós temos professoras de costura, professoras de conserto de roupas usadas. Você vê uma jovem, né? Uma senhora, uma gestante. Não tem como ganhar dinheiro, porque tem um filhinho pequenininho em casa. A gente faz o curso de conserto de roupa, doa uma máquina, doa fita métrica, linha, botão, tesoura, e aí ela vai na casa dela, para a comunidade carente dela, ela faz os consertos e ganha R$10, R$5, R$20, e com isso ela compra leite para o filho, compra outras coisas. Então, esse é o grande projeto da fábrica esse ano, é profissionalizar as pessoas com vulnerabilidade social. E o Bolsa Família não atrapalha essas pessoas? Atrapalha, sim. Porque Bolsa Família, você fala assim, ah, mas eu não posso trabalhar, porque eu tenho R$600 por mês e acontece que aí eu perco. Muitas mulheres falam, mas tem outras mulheres maravilhosas que vão lá e fazem o curso. Bacana. Mas a Célia... Você conheceu a doutrina espírita ou você... Sim, eu conheci a doutrina espírita há mais ou menos uns 4 anos, 3, 4 anos, um pouquinho antes do meu pai falecer, que eu conheci a Vera, né? E assim, eu dentro da colmeia, né, fui levada à colmeia por uma amiga, estava numa situação muito ruim, depressiva, muito chateada. Isso eu não gosto de falar porque eu fico emocionada, né? E aí eu comecei a me envolver lá, separando enxovalzinho de criança, junto com uma amiga, né, que chama Cláudia. A Cláudia, isso, separando enxovalzinho e tal. E aí eu conheci a Vera e eu sempre tive um desejo de aprender a costurar, mas com o trabalho, eu sou dentista, né? Eu nunca tive tempo, né? E aí, como eu já estava mais devagar, assim, no consultório, eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou lá conhecer essa tal de Fábrica do Bem. Mas eu conheci e fiquei, me apaixonei pelo trabalho, aprendi um pouco a costurar, mas tenho muito que aprender, porque eu não sei muita coisa, né? E assim, eu acho que a essência da fábrica que me conquistou, sabe? O fato de você estar lá e assim, porque ela ajuda não só as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas as voluntárias que estão lá. Muitas voluntárias já estavam em casa, assim, sem fazer nada. Não era o meu caso, mas assim, mas estava em casa sem fazer nada, já estava aposentada, não tinha muito propósito de vida, e aquilo ali vira um propósito de vida. É uma delícia. As meninas se reúnem, e tem um ponto de encontro, e vamos falar de costura, e vamos fazer vestidinho, vamos fazer shortinho. E tem café com bolo. Ah, você está tocando no assunto, né? No assunto bom, porque também quando a gente se reúne lá à tarde, na colmeia, né? A gente tem os lanchinhos, que as nossas voluntárias levam bolo, refrigerante, café, e a todo Elza dia à tarde faz tem o café. Café. A gente comprou aquela chaleira que é elétrica, né? A Elza põe a mesa, faz café. A Elza do Viro Mestre. Ela é nossa voluntária. A Maria Luísa, que trabalha comigo quinta-feira no Pau de Tarso, também vai lá. Nós temos quase 60 voluntários. E a colmeia saiu do Pau de Tarso, a filhote do Pau de Tarso. Agora a fábrica não está saindo da colmeia. É importante frisar isso, porque nós vamos continuar com nossos trabalhos segunda e terça-feira na colmeia, sexta também não, né? Não. Segunda e terça-feira na colmeia à tarde. Das duas às cinco. Nós vamos continuar lá. E agora, esse nosso novo espaço, a nossa sede, ela vai ter mais espaço para a gente poder dar cursos profissionalizantes. E é grande o espaço lá? Não é muito sério. Grande, mas é o suficiente para a gente. Sala boa, 70 metros quadrados tem essa sala. Ficou... Prédio? Você sabe onde é a consciência? 30 em metros para lá, é perto da TV, da Faculdade Vanguarda, do Lions Club, né, esse ladinho deles, sabe? A José Longo tem ônibus que para em... vem de todos os bairros. Então, a pessoa não tem carro, quer ser voluntária ou quer ser assistida, quer fazer curso, toma o ônibus para na porta. Então, mas ali o Piagno, ele tinha também um local ali, lá da Francisca Júlia, para cuidar das crianças autistas. Fica perto. Não conheço. Não sei. Bom, ele vai estar aqui com a gente. É que a gente mudou para lá. A gente começou dia 10 de fevereiro, que vamos inaugurar agora 10 de março, né? Então a gente não conhece muita vizinhança, mas nós só para frisar, então, Vera, dia 10 de março é a inauguração. Vai ser a semana da inauguração. Porque o espaço não é tão grande para receber muita gente, então vai ser a semana da inauguração. A partir do dia 10, que já vai estar pronta a sala, né? Faltam alguns ajustes. A partir das 9 até as 17 horas. E até a segunda, terça, até a sexta. A corta lá. Essa fita, eu queria convidar você, Rui, para ir lá cortar, viu? Nós tivemos a ideia de colocar uma fita na porta, todo mundo que passa, tira o laço. E chega lá e pá! A Vera, quanto tempo a gente se conhece, Vera? Ah, o ano passado, né, Rui? Isso, exatamente. Não, porque estão falando aqui que a Vera, alguém falou aqui, não vou falar quem foi, que a Vera é trabalhadora da doutrina há 70 anos já. Que foi mais, porque eu nasci tomando passe. Isso. Mas eu estou com 79 anos, gente, e eu trabalho desde que eu me conheço por gente, graças a Deus. Eu fazia, tinha um senhor em Campinas, chamado doutor Seu Nestor, que tinha a Meimei, a casa Meimei. Ele fazia toda sábado, sábado. A gente ia, entregava num bairro, tinha uma Kombi, assim, tô lembrando agora isso. A gente entregava os saquinhos. E no domingo a gente ia recolher, podia pôr o que quiser. Vera, fala no microfone. Ah, desculpa. Então, e a gente fazia essa campanha do bem. Isso eu comecei com 13, 14 anos. Então, já dei aula para evangelização infantil, já dei passe no Paulo de Tarso uns 30 anos. Já... E é professora de inglês também. Ela? Ah, é? Eu também sou de português e inglês. Eu fiz master coach também, trabalhei um pouco. E na pandemia eu vi que eu não precisava de recurso para trabalhar. Eu falei, então, meu tempo agora é só para quem precisa, porque eu não preciso mais. Né? E foi uma das fundadoras da AME também, né? É, fui a fundadora da AME. Principal fundadora da AME. Essa história da AME... Ela que viu a imagem da AME. É verdade. É verdade. Imagem. Aérea. É. Eu vi o A, sim, o M uhum. e o E. Uhum. Exatamente. Já estava trabalhando lá no plano espiritual antes de Deus quiser. Ah, Deus é misericordioso. E nós estávamos juntos a hora que o prefeito assinou a doação. Lembra, Rui? Isso foi em 150 anos atrás. Há 150 anos, hoje o espiritual dele estava fazendo assim no Zé Luiz ali, ó. A gente brinca aqui que a gente fala assim, que o Rui teve presente em todos a fundação de todos os centros espíritas, né? Tem um centro lá com 150 anos, o Rui estava lá na fundação. O Rui estava, pelo menos se não for fisicamente, estava espiritual lá, né? Participou da estava como espírito. Eu nunca esqueço que a Vera foi me procurar lá na Seara, que a gente trabalhava no porão. É. Para criar a AME. A AME lá, nós criamos a AME lá na Seara, Bezerra de Menezes, isso mesmo. Eu falei, esse pessoal vem aqui na Seara, não vai voltar mais. E voltaram, né? Ó, pra você ter uma noção, quando chovia, até a metade da minha perna lá embaixo, assim, enchia de água lá na Seara. E aí vinha bichinhos também, né? Mas e a gente fazia sopa lá e vinha essa favela da Linha Velha, vinha de caldeirãozinho os menininhos comer e... Era, foi daí a minha mãe, lembra, porque a minha mãe morava lá, né? Ah, então. Na Santa Nossa, Cunha. Que tempo bom, viu? E quando a Vera foi trabalhar lá com a gente, a primeira exigência da dona Anitta foi trocar o tanque. O tá tanque nosso era preto, porque ele não usava. A dona Anitta, ô mulher maravilhosa, né? Ei, dona Anitta, que hoje ela possa receber onde tiver muita paz, muito amor e muita luz, né? Com certeza. Sério, Rodrigo. Quer dizer que você está se. Rodrigo. Tá se descobrindo na fábrica do bem. Ah, sim, já virou um propósito, né? Eu já, desde que inaugurou, acho que eu tenho ido todos os dias trabalhar lá. Então já virou um propósito de vida já a fábrica, a né? Para mim. Meu braço direito, tanto é que ela que vai me suceder na próxima diretoria. Eita. Legal. Vera, mais alguma coisa para a gente falar? Não, eu quero só agradecer, porque se for falar, eu falo 6, 8, 10 horas da Fábrica do Bem. Então, a gente só quer agradecer a vocês essa oportunidade. Gente, seja um voluntário, não precisa ser na Fábrica do Bem, porque quando a gente é voluntário, quando a gente não pensa no nosso umbigo só, o coração expande, a endorfina chega, sabe? Às vezes eu chego em casa tão cansada, tomo um banho, mas a minha mente está com 13, 15 anos, porque fica, é muito bom, é muita alegria você poder ajudar quem precisa. Então, gente, não perca essa vida só pensando no seu umbigo, pensa no outro que vai valer muito, muito, muito a pena. Obrigada. E, Rodrigo, é exatamente isso, né, que nós estamos falando lá no Pai e Bem. Elas estão um pouco à frente, nós estamos, nosso projeto é ressignificando vidas. Então, é justamente isso. Nós estamos praticamente iniciando, né, já temos alguns anos, mas ainda estamos iniciando, trazendo professoras, trazendo amigas, né, porque a gente tem um elo de amizade muito grande. Então, cada uma vem, ensina, justamente isso, para profissionalizar aquelas mulheres que ficam em casa, aquelas mulheres que precisam ficar em casa, aumentando a sua renda e de uma forma diferenciada, com muito amor, com muito carinho, o lanche, né? Eu participei de um projeto chamado Café com Cultura. Então, era muito bom, porque tudo vem num café, né? Um café é tão bom, né? O café com prosa, como os capixabas gostam, tem muitos lugares, café com prosa. Porque aí a gente vai conhecendo, porque não é só o artesanato, é a vida daquelas mulheres, a nossa também. Exatamente. Falam de um problema e a gente fala do nosso, aí elas se identificam, então acham que a vida delas não é tão ruim assim, e aí a gente vai. Isso é o quê, gente? É atendimento fraterno, é tudo junto. Tudo junto. É tudo junto. O cuidado com essas mulheres, o cuidado com essas famílias, e é muito bom. É muito bom. Vai criando um vínculo, sim, de amizade, né? Sim. Porque muitas dessas mulheres, às vezes, se sentem sozinhas, estão sozinhas, sim, né? Sim. E Maria vai criando esse cadeia, vínculo. Sabe? Tem muitos casos assim. Vera, fala. Eu trabalhava junto com a Vera Molina, sim, e ela tinha um trabalho lá na Casa da Amizade, sim, que era justamente para valorizar as mulheres. Sim. Aquelas mulheres que aposentadas, aquelas mulheres desquitadas. Então ela trazia lá para cada amizade para elas aprenderem a se valorizar. Então, sim, é um trabalho que eu acho que vocês poderiam também a colocar. Autoestima, né? Então, a Vera Molina, eu gosto muito dela. Me liga, me passa seu telefone, que vamos entrar em contato. Porque tudo que somar, nós estamos dentro. Tudo que for trabalho para Jesus, nós estamos dentro. Vera, repetindo, Avenida Francisco José Longo, número? 532, sala 3. É uma escada, sabe? A gente faz... Lá a gente não cobra academia, mas é uma academia diária, sobe e desce, aquela escada sobe e desce. 10 horas. Não, é 9 horas já estamos lá. É a inauguração. É porque a inauguração é a semana inteira. Pode chegar a hora que quiser, das 9 às 17. Uhum. 17 nós fechamos, chega até 4h30, porque tem muita coisa boa. Roupa de criança, de homem e de adulto, e de mulheres, e também temos artesanato. Pão de prato, caminho de mesa... Tapetinho pet... Ah, tapete então, pet, tem uma bastante. Um dos nossos carros-chefe de artesanato, eu faço um tapetinho que é o formato de um osso. E essa semana da inauguração, nós vendemos por R$ 65,00. Ele tem manta acrílica no meio. Ele é macio, os cachorrinhos amam. E a gente está fazendo essa semana por R$ 50,00. Gente, é muito bom. O cachorrinho você põe no sofá, ele deita ali em cima, não suja o sofá. Não é para fazer xixi. É para ele ficar assim, gostoso. Carinhado. Já tá, assim. Dá vontade de comprar um desse pra mim mesmo. Oh, olha, eu tenho um grandão lá, só que é 1,30m. Pega só a metade do corpo, mas você pode. Tá vendido já. Mas vocês não estão vendendo enxoval também, né? Porque não, a gente tem muito... não. Isso é tudo, doação, ó, né? Nós fazemos roupa de 6 meses a 14 anos, menino e menina. Tudo é doação. Por isso que eu deixei colmeia só fabricar para doar. E no bazar do bem, nós vamos profissionalizar e vender para sustentar a parte de doação. Rodrigo, vamos colocar uma música aí para a gente só fazer a transição aqui? Vamos. Bom, sim. Obrigado, viu, Vera? Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Vale, eu sei bem, que bem. O Jorge, você e o Rui nunca fecham a porta para nós. Muito obrigado. Então, às 10 horas... Às 10 horas... Pode ir às 10, pode ir às 9. Não, mas você quer que eu vá lá às 10 horas ou não? Ah, se puder, pode ir. Nossa, 10 horas, lógico. Vai lá que nós vamos abrir a porta. Se o Rui quiser ir, se o Rodrigo... O Rui está trabalhando, né? É. Mas eu vou pôr uma fita dourada, assim, para você abrir. Nossa... Só para a gente entrar com alegria, com amor e com muitas vendas, né? Legal, vamos lá então. Célia, é muito prazer em conhecê-la. Prazer foi e meu. E a casa aqui está à disposição. Ela já está despedindo dela ou não? Já. Porque vamos lá. Vamos essa continuar. Menina aqui que está dando um show nesse programa, né? Vamos lá então. Meu Deus. Gente, obrigado, tá? Obrigada. Vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se dividir.

É isso. Mas, olha, o que eu gosto de falar sempre, nós já estamos fazendo. Eu queria só ler aqui, eu recebi muitas mensagens, mas é muito importante a gente ler uma mensagem, pelo menos, de uma das mulheres desse grupo. Então, uma senhora que leva a avó e que leva o neto, a bisneta, e ela, eu vou ler do jeito que ela escreveu. Eu só não vou falar o nome. Eu nem sei, né, o que falar do Bezerra de Menezes. É uma casa que me acolheu com todo amor. Só vivia de mal com a vida até o dia que eu conheci e em todos os lugares eu arrumava briga com todo mundo. Hoje sou uma nova mulher, mais calma, mais leve. Hoje, eu sei, agradeço muito, já passei por muita coisa. Deus sabe, e o Bezerra também. Tá cedo, e uma liga para outra. Para mim, a Valéria e todos são maravilhosos. Só tenho que agradecer pela conquista que estou tendo. Trabalho, respeito, calma, paciência, etc. Eu agradeço essa casa maravilhosa que me recebeu muito bem. Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho não é tão grande quanto o da Vera, mas é uma iniciação, é um trabalho. É grande, sim, porque o nosso número é menor, nós fazemos coisas que... E nós temos os nossos colaboradores, porque quando eles sabem que a gente está fazendo, eles nos enviam recursos para que a gente possa continuar fazendo. Então, um dia, nós vamos chegar no mesmo patamar que a Vera, que as mulheres do Paulo de Tarso e outras lá no Rio também. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, ressignificando essas vidas, mudando, falando, não, é capaz, você é capaz. E outra coisa, não temos problema nenhum com quem recebe o quê e tal. Na nossa evangelização, tem um critério. Todas elas recebem, mesmo que não precise tanto, né? Porque precisar, todos nós precisamos. Mas é um pouco que a gente pode doar. Então, se ela não precisa daquele feijão, daquele arroz, ela passa para outra pessoa, para um neto, para uma neta, enfim. Então, eu penso que a gente está, assim, ressignificando vidas, que a gente está trabalhando. Quero agradecer imensamente o nosso presidente atual, que é um jovem, né, Eduardo. Ele também nos auxilia muito, acredita no trabalho, acredita nesse trabalho que nós estamos fazendo com essas mulheres, com essas crianças. Nós não temos esse ano mocidade no Paebem. Aliás, nós não temos há algum tempo. Mas nós já estamos trabalhando essas crianças maiores, para que a gente tenha tão logo possível uma mocidade. Tá vendo? É trazer pessoa enferma para o trabalho, é assim. Vamos lá. É o coração, então. Não tem problema. Vamos encerrando, então, o momento de Gavalho? Vamos lá. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS, festas, embalagens, né? Então a gente tá agora no momento dos aniversariantes. Cui. Hoje, lá no Pau de Taça, Maria Aparecida Nascimento faz aniversário. No dia 13, Silmara Carvalho dos Santos. No dia 14, Leonardo José Lobato. Isso, legal. Lembrando aqui que dia 8, hoje, mais uma vez, é aniversário da Marcela Cassal, aniversário de nascimento, né? Nasceu no Dia da Mulher, né? Hoje, bacana. E tem essa marca aí na cidade, aqui na região, já que é a casa da Marcela. Aniversário importante aí na cidade. Dia 9, é amanhã, Rui Luiz Barbosa. Quantos anos, Rui? 19. 87 já. Ó. Tá vendo? Registrado, né, Rui? Porque sempre fora você registra, uhum, né? É, 87 anos o Rui tá fazendo. Vai fechar a Rua Paraná lá pra gente? Vamos fechar. Vai tem uma reforma lá na Sabesp. Na Sabesp, de saneamento básico. Gostou dessa, Carlinhos? Você saiu bem. 87 anos não vai fazer nada, já pensou? É. Ou vai fazer só para os amigos, né? Vamos fazer macarrão com frango hoje. Olha, eu fui convidado, vocês não foram convidados. É, então, se tocar, quem não, se toca. Quem não convidou, se toca, porque vai ter festa. É, dia 13, quem faz aniversário é o Adolfo Mazala. Mazala. Legal. Né? Dia 13 também o Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Santana, na Avenida Rui Barbosa, também faz aniversário. O Amor e Caridade já tem mais de 80 anos, né, Rui? Acho que sim. Ele é um dos mais antigos aqui. É que esse ano quem faz aniversário também, não sei que mês que é o Amor e Caridade de Jacó, né? Amor e Caridade Jacó faz agosto, 100 anos. Né? 100 em anos. Agosto vai fazer 100 anos. É o centro mais antigo de São José dos Campos, 100 anos. E o Amor e Caridade de Santana também é um dos mais antigos também. Então acho que já tem mais de 80. E quem faria aniversário hoje é a nossa grande taubatiana Hebe Camargo. Ah, legal. É, o Genésio também faz aniversário dia 9, que o Genésio é cunhado do Enio de Azevedo Maia, que colocou aqui pra gente. Rodrigo, fechando aí? Vamos lá, então. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Então, vamos lá pro sorteio do livro, né? Pra quem ligou pra gente, participou, né? Então, a gente colocou aqui no sorteio e agora vamos lá para Rufe os Tambores, né? Então, peraí. Deixa eu colocar aqui no outro. Ó. Ó. Agora foi. Ó lá. João Ramalho que ganhou, então. Participou, ligou pra gente e ganhou o livro, né? João Ramalho é de onde mesmo? É daqui? Eu acho que é daqui, sim. João Ramalho. Silvio leva lá pra ele, né, João? É o livro. Ah, aqui, sim. É o livro Contos e Causos. Inclusive vai na caravana. É o livro Contos e Causos, viu, João Ramalho? Nosso livro. Vai gostar muito, tem muitas histórias interessantes nele. Ele está ali fora, mas eu esqueci de trazer aqui para dentro, mas eu já deixo na mão do Silvio para levar para você com autógrafo, tá bom? É isso aí, vou colocar aqui já no grupo aqui também. Uhum. Vamos lá pro Hora da Dica, né? Vamos lá. A gente pede para a Valéria dar uma dica para a gente, né? Eu acho a dica de hoje pode ser o livro do. Eu não sei o título dele. Fala mais perto. O último livro do Jorge. Jesus, Caminho, Verdade e Luz. É, que eu estou lendo agora, é muito interessante. Eu falo que eu tenho livros para ler até as mais segunda ou terceira encarnação, mas eu leio bastante. Mas tem muitos livros, não só o do Jorge agora, mas outros livros. E os livros. As pessoas estão me perguntando, Óbulo da Fé, os livros que falam sobre a Maria Cantora, Maria Cuiabana, e todas essas histórias, não só delas, mas falam de histórias que foi vivenciada por elas. Eu queria também falar sobre, num aprendizado desse livro, eu descobri a igreja que ela ia com a patroa no Rio de Janeiro e fui lá. E o Mané falou que eu te queria, que eu estava procurando para saber se o que estava escrito no livro através da psicografia era verdade. Mas não, mas eu descobri a igreja da Imaculada Conceição em Botafogo, que tem um São Vicente de Paulo imenso, do tamanho de uma pessoa normal, comum, muito grande, e era a imagem com que ela orava. Que ela descobriu através desse livro, aliás, está escrito nesse livro, ela descobriu porque era aquele santo que ela sonhava. Aquele padre que vinha no sonho dela, quando ela chegou na igreja, ela descobriu que era ele. E o nosso querido Vicente de Paulo. Que foi mentor do Eurípides Barçanufo também. Né? E então fundador lá da. Sim. Eu acredito que o Mané vai ter que colocar bastante livros lá. porque é, na casa da Marcela e nos lugares que eu fui, e agora também na AME, falaram dos livros, né, que a gente mostrou, e muita gente quer comprar. E você tem que ir lá falar com o Mané para ver se desses livros entram pelos sites, porque é difícil, tem que ir lá para comprar. É isso mesmo, então quer ir lá para comprar, deixa a dica aí da caravana. Vai também, da caravana para poder. E a nossa caravana lá do Rio também sairá em julho, no final de julho. Também. Legal. Então, quem não quiser. Olha, tá acabando as vagas, hein? Tá acabando as vagas. Se não. Entra aí, caravana.vivenciaespirito.org, tá o link aqui no YouTube também, na descrição aqui do YouTube. E corra, se inscreva, tá? Porque vai acabar a vaga e depois a próxima caravana não é a preço de custo, tá? Não, e outra coisa, vai ter também, né? Uma guia muito especial que é a Yolanda Garzon. É, a Yolanda vai estar lá junto com a gente também. Vai estar lá. Então, vale a pena participar. Entra aí e se inscreva. caravana.vivenciaespirita.org. Tá aí a dica, né? Vamos pro encerramento? Vamos. Vamos lá. Eu queria, antes de nós entrarmos aqui no encerramento, eu queria mandar um abraço pro Bacos, que esteve conosco aqui domingo passado, né? O Bacos teve um acidente na quinta-feira lá no escoteiro. Ele caiu lá, bateu a cabeça. Então está em repouso em casa, né, repousando, e a gente pede vibrações de vocês para ele, né? Ele está com a família lá, está tranquilinho e se recuperando, né? Que ele foi subir lá no negócio para arrumar uma bandeira lá e caiu e bateu a cabeça. Mas está em casa, se recuperando. A Caterine está aqui agradecendo o que nós fizemos semana passada aqui, dele contar a história de tudo, ele ficou muito feliz e ela está agradecendo bastante por a gente ter dado esse presente para a família, né, dela, e a gente que fica feliz de ter tido o Basto aqui conosco, Bacos, conosco aqui a semana passada, viu, Caterine? Está assistindo o Bacos... programa com a gente, a Caterine e ele estão assistindo. Tá, não, eu sei. E o Bacos, ele merece todos os elogios e todo o apoio da gente, né? Sim. Porque ele é uma figura exponencial aqui em São José dos Campos. Então a gente pede vibrações para todos aí, manda a vibraçãozinha lá para o Bacos para ele se recuperar logo e entrar na ativa aí, né? Tudo de bom para vocês. Então nós vamos agradecer, Carlinhos, é você primeiro, né? Obrigado, família Vivenciana, por esse domingo abençoado. Obrigado a todas as mulheres que nos prestigiaram hoje. Feliz Dia das Mulheres. Obrigado, Valéria, pela semana maravilhosa que tivemos com a sua presença. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião. Obrigado, família Vivenciana. Que seja um domingo abençoado em família. Feliz Dia das Mulheres. Que seja com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas seja sempre em família, pois família é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Rodrigo? Aqui, antes de encerrar, vamos falar da imagem criada pela inteligência artificial. Olha aí que legal, a imagem criada. Foi a inteligência que sugeriu. Desejando aí uma homenagem, desejando um feliz... E a enquete também, vou falar. Esse livro é bastante usado, né? Feliz Dias das Mulheres, né? Livros dos Espíritos. Não, então, mas tá sendo bastante usado. É verdade. Tem uns livros aí, todos os caras aptos do novinho, né? É verdade. Então, quero desejar aí a todas as mulheres, né? A guerreiras, né? As da imagem. A minha mãe, minha esposa, né? Minha sogra e todas as mulheres aí também que estão escutando a gente, quero desejar um feliz Dia das Mulheres, né? Rodrigo, é só o seguinte. Pegaram o sofá. Fala no microfone, senão a gente não vai escutar. Pegaram o sofá da mobília do médico aquele dia, né? O sofá que ela tá sentada. É verdade. Ah, pegaram o sofá do médico? Lembra da sala do médico, a cadeira que ele tava sentado? Então, você foi mais do que consertou. Agora a cadeira da mulher tá pegaram lá do mesmo ambiente, porque é o jeito que o sofá a próxima, dela tá sentado. A próxima inteligência artificial eu vou falar pro Jorge, por favor, fazer. Não coloca. Não, é só você falar que eu faço na hora. Ele tá fazendo mesmo. Ele tá fazendo espírito bastante. Quando vier a mobília estragada, por favor, conserta a mobília. O Jorge tá ficando pior que mulher. Observação, né? Olho de inteligência artificial. Para inteligência artificial, você tem que ter mais inteligência ainda. Não, as mulheres estão escutando a gente, é brincadeira, tá? Então, desejo a todos vocês, falando sério agora, um feliz Dia das Mulheres. E a enquete, né, que a gente fez, né, o resultado da enquete é... Você acha que a sociedade exige mais renúncia das mulheres do que dos homens? E 95 votos, a esmagadora maioria, 91%, disseram que sim, que a sociedade hoje exige mais renúncia das mulheres do que dos homens. Somente 99% disseram que não, né? Então a... Não entendi, Rodrigo. 91% falaram que sim. Que você falou 9%. 91% e 9% falaram que não. Que não, certo. Então, obrigado pela participação aqui no WhatsApp também, o pessoal que entrou aqui. A gente não vai conseguir ler todas as mensagens, todos vocês, mas a gente endereçou aí todas as perguntas principais, né? Mas a gente também soltou a enquete lá e a maioria, 36 contra 4, responderam que sim, também que acha que a sociedade exige mais renúncia das mulheres do que dos homens. Aí depois a Valéria comenta pra gente. E obrigado, até o próximo domingo, às 8 horas. Isso. Vamos agradecendo mais uma vez a todos pela participação, pelas colocações, por estarem aqui conosco, pedindo para vocês que, por favor, dê um like aí, coloque o sininho aí para receber as comunicações também e, se possível, compartilha, né? Compartilha aí com os amigos, falando do programa Vivência Espírita, para nós multiplicarmos aí o número de audiência aqui no nosso programa. A mensagem do dia 8 de março, hoje, Dia da Mulher, né, que está aqui no livro Palavras de Luz, Emmanuel Chico Xavier, a mensagem do dia 8 diz o seguinte: através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução. Rui, quem nós teremos a semana que vem? A semana que vem nós teremos aqui o Daniel Piagno, que é um trabalhador lá da Casa do Caminho, dirigente de turma de aprendizes e também é o diretor administrativo do Hospital Francisca Júlia. Ele estará falando aqui sobre cuidados com a saúde mental. Valéria vai fazer Valéria, a palestra para a gente, suas nós conclusões. Gostaríamos que você mandasse uma mensagem para as mulheres e você fizesse suas considerações e uma prece de encerramento para o nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer muito, mas eu quero também homenagear minha filha, que está sendo o primeiro ano, né, de Dia das Mulheres, Dia de Mãe, que ela é agora, um netinho de 4 meses. Quero agradecer a todas as mulheres que participaram direta e indiretamente da minha vida, minhas primas, meus familiares, mas eu quero agradecer especialmente, e hoje é o dia da Marcela, quero agradecer a Marcela pela participação naquele trabalho maravilhoso, e eu quero aqui, são muitas mulheres, mas quero agradecer especialmente as aqui de São José, Rosana Ali, que nós trabalhamos, né, já esse é o 6º ano que estamos trabalhando juntas. Eu quero agradecer Antônia Varotto, que, nossa, é muita coisa que a gente precisa agradecer também. Agradecer a Yolanda, agradecer a Fernanda Cassal, porque foram e são pessoas muito importantes, não deixando de agradecer a Yolanda, né, também, porque é daqui dessa cidade, porque são pessoas que estão assim, que estiveram, estão mais diretamente comigo nessa vivência, nessa família vivenciana, mas são muitas. Eu não gosto de falar nomes, porque a gente sempre esquece, mas são muitas. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho sempre muita gente boa, muita gente que me ensina, que me ajuda, que me dá sempre a mão e que me ensina a fazer o que elas já fazem. Então, a gente tem que aprender e ensinar o tempo todo. E é isso. Eu quero agradecer também a seu Rui, né, porque teve a coragem de me convidar para vir para cá. Eu que sempre fui uma vivenciana de carteirinha e só agora, depois do presencial, né, que eu não chego primeiro, mas assisto todos os programas depois. E quando não tem evangelização, a gente está aqui também. Então, é muita alegria para mim. Foi um grande aprendizado. Vou levar várias coisas que eu vi, que eu aprendi aqui para lá, para o Pai Bem, para o nosso grupo. E também quero agradecer a essa, como eu falei antes, a essas evangelizadoras, essas amigas professoras que doam seu tempo, e a todos, né? Todas as mulheres que às vezes não podem ir pessoalmente, mas fazem uma oração, ficam vibrando quando a gente sai para em caravana. Então, não é só ajuda física, né? É ajuda também mental, ajuda com uma oração, é tão importante. E também a todas esses espíritos que nos ajudam tanto, tanto, e olha que a gente dá trabalho, né? A gente dá muito trabalho, mas eles estão sempre com o coração e com a mão estendida para nós. E a Yolanda, ela lembrou aqui, né, que a gente não pode deixar de lembrar de mãe, da Maria, mãe de Jesus, né? Sim. Que nos trouxe e governou a terra, e ela fala: Valéria querida, muito obrigado pelo despertamento do trabalho a Jesus. Né? Então, e Maria, né? Quando a gente fala com Maria, já está incluído Celina também, né? Que é uma grande trabalhadora que está lá com a Maria. E a gente também não pode esquecer, que por isso que eu falo que o Dr. Bezerra está em todas, Maria era a mentora do Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu digo, no trabalho de Jesus, em todos esses que a gente fala, que a gente agradece, que a gente tem como exemplo, Bezerra lá estava e continua. Ivone Pereira do Amaral também. Sim. Né? E agora vamos para a prece, né? Prece encerramento. Eu que vou fazer a prece? Então, hoje é um dia de gratidão. Que a gente possa elevar os nossos pensamentos com as nossas melhores vibrações de amor, de saúde, de alegria, de coragem. Precisamos de coragem. Estamos na família certa, com os amigos certos, no lugar de trabalho certo, na casa espírita certa. Estamos ali, precisamos despertar, refletir e saber o que a gente pode fazer pelo outro, o que a gente pode ensinar. Todos nós podemos ensinar, aprender, trocar, vivenciar o Evangelho. Que a gente possa agradecer a toda essa espiritualidade, a Bezerra, a Chico, a Maria, nossa mãe querida, nossa mãe santíssima, a todos esses amigos encarnados que estão em volta da gente. Agradecer especialmente àqueles que estão torcendo por nós. Agradecer a direção, a equipe do Pai Bem, especialmente eu aqui, e todos aqueles que contribuem, colaboram com todos esses trabalhos que foram falados aqui, e aqueles anônimos que a gente nem sabe, mas que trabalha, que oferece alguma coisa para alguém, uma palavra, às vezes só um bom dia, que muita gente reclama, faz o outro feliz. Que a gente possa continuar conectado no amor de Jesus, no trabalho de Jesus, com esse grande professor Kardec, com essa continuação através da encarnação como Chico Xavier e todas as suas equipes. Agradecer a esses professores maravilhosos que torcem por nós, que continuam conosco hoje e sempre. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres, aquelas que estão sempre conosco e as que não estão também. Muita paz a todos, graças a Deus. Tudo começou quando Deus permitiu. Fosse filho de uma linda mulher. Desde então comecei a sentir o seu calor. Ainda no seu ventre já